Eu não, veja que eu não acho ele ruim, não é isso. Eu não posso falar palavrão, minha programação não permite. Pronto, já malhou metade das piadas do inferno já. Metade, nada, 90%. A nossa sorte é que ele falou que isso daí é o Witch King. Pior pra gente, ele falasse que fosse ele, né? Mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje temos a casa meio cheia. Temos aqui os nossos queridos amigos Inferno. Eu tenho medo do Dadá. O nosso querido amigo Joker, que estava sumido já há algum tempo e retorna. Boa noite. O nosso bom amigo Creed, que também já não apareceu há algum tempo. Eu tenho medo do Witch King. E pasmem, vocês podem não acreditar, vocês podem não aceitar, mas ele... Não apenas escreve 342 posts diários para o BD, mas ele vai participar de um podcast. Uma salva de palmas para o Witch King. Olá, amiguinhos, eu sou o Witch King. Aê! Fantástico, sensacional. Esse é o Witch King. É o Witch King, né? Witch King. Mais do que nunca, ninguém vai insinuar que a gente copia alguém. Não. Crianças, é o seguinte. O que, Witch King? O que? Inferno que me programou. Ah, sim, sim, é verdade. O Witch King, como sendo o nosso robô gerador de posts aleatórios, afinal, vocês não acham realmente que a gente ia fazer um ser humano, um ser senciente, ler a revista do He-Man, né, porra? Ou ler Spider Island. A gente tem um robô especialmente pra isso, já que é um trabalho desumano. Mas foda-se o Witch King, foda-se a programação dele e o módulo de voz. É o seguinte, hoje nós escolhemos um tema que é puro fantastiquismo e que vai servir pra... Não fala assim comigo. Chiquinho, cala a boca, porra. É uma máquina chata ainda por cima. É uma máquina inconveniente, né? Fica interrompendo. Cala a boca, King, porra. Inferno, programa um algoritmo aí pra ele não se intrometer enquanto o apresentador tá falando. Exato. É só falar quando for chamado. Desculpa. Tá desculpado. Dessa vez... Pessoal, esse é um podcast pra você ouvir no escuro, no seu quarto, sozinho, sem ninguém em casa, ouvindo o som do vento assoviando pela sua janela. Porque nós vamos falar de medo, coisas assustadoras, experiências aterrorizantes e tudo mais que faz vocês se mijarem nas calças feito uma menininha apavorada. Tipo Theo. Tipo, é, concordo. A família tá bem, né, senhor Joker? Porra. Segue o baile! Começar com... Eu quero saber de quem? De quem que eu vou querer? Eu quero saber do Joker. Joker, o que? Diga. Conte para nós um momento da sua vida, ou algo que aconteceu na sua vida, ou algo que até hoje deixa você se mijando nas calças em posição fetal no cantinho do quarto de medo. Cara, eu já passei dessa fase, assim, porque nada mais acontece, assim. Mas eu sempre tive muito medo de fantasma, cara. Sabe esses vídeos? Agora tem YouTube, eu não fico procurando, mas tem sempre esses vídeos que aparecem os fantasmas atrás da porta, a sombra. Cara, isso me dá muito medo, assim. Eu consigo dormir direito à noite, cara, se eu vejo muito essas coisas, assim. Eu assisti Hack e eu fiquei ligadão, cara. Eu não dormi direito à noite, não, velho. Depois de grande, assim, mas até mesmo quando era criança, eu sempre tive medo, assim, dessas coisas, assim. E eu ouvia muita coisa quando era criança, né? É tipo, criança vê essas coisas, saca? Quando você fala assim, eu tava lá na minha casa e eu vi alguém passando. Tem gente que caga pra isso, né? Se o computador falar boa noite, fala boa noite pro computador. Né? Eu não, cara, eu sou meio cagão pra isso, assim. Medo de fantasma, muito, muito. Na criança, né, que... Na verdade, não é que criança vê muita coisa. Criança vê qualquer merda e acha que é a pior coisa possível, né? Ah, não, isso é verdade. Eu mesmo, ver qualquer coisa comigo mesmo. Não compreender qualquer coisa é fácil. Antes, quando eu era moleque, eu tinha uma TV. Sabe essas televisões de tubo que você, pra ligar, você tem que apertar o botão, saca? Sim. Na tela? Ou então você puxa o pininho e aumenta ali no pininho mesmo? Eu tinha uma dessa. E eu acho que a televisão começou a ficar velha, né, cara? Então quando você desligava, ficava muito tempo ligada, e você desligava, ela aparecia uma bola colorida no meio da tela, né? E eu cagava de medo disso, cara. Eu tinha muito medo disso. Eu berrava, assim, tipo, eu via aquilo, cara, e tava em choque, sabe? Pai, pai, pai. E meu pai chegava lá, o que foi? Na televisão. Aí meu pai olhava, assim, já não tinha mais nada, cara. Pensava, meu filho é louco, né? Né? E eu não conhecia a Samara ainda naquela época. Caralho, imagina se... Uma coisa que eu sempre imaginei, cara, a Samara sair dentro da TV, né? Sabe essas televisões que ficam no teto, assim, no suporte? Ele ia tomar um capote, né? Ele ia tomar um capote, cara. Isso ia virar um filme de comédia. Tipo essas televisões de quarto de motel, você tá lá bem fazendo um amor, de repente a Samara despenca em cima. Você ouve um barulho no chão, você olha assim, a Samara. Cara, é uma coisa que eu sempre pensei, você atendeu o telefone tem 7 dias. E se no sétimo dia você for pro lugar onde não tem TV? E o que acontece? Pega pelo rádio. Ela sai da TV mais próxima a 10 km e vai andando até te pegar? Porra. A Samara anda, pô. Ela não saiu do poço? É, ela saiu do poço. Aí, não, se liga, né? Aí, tipo, a TV mais próxima, a 10 km. Aí você ouve na porta, né? Aí você abre ela. Reclamando, né? Porra, longe pra caralho. Eu vi. Mas tava assim. É tipo assim, cara. Eu vou falar uma merda aqui, Léo, mas se tá relacionada com imagem. Ai, ai. Seria tão bom se ele sempre avisasse antes, né? O quê? Que ele vai falar merda? É. Não, Cris, ele tá relacionado com telas, cara. Ele tá relacionado com vídeo, de diversas formas. Tanto que quando a pessoa tá meio condenada lá, ela começa a ficar com a imagem distorcida em vídeo. Mas não é, ela não ia sair de uma foto, por exemplo. Não, então, mas ela poderia sair de um reflexo, de um espelho, sei lá, alguma viagem. Não, hein? Acho que não. Cris, permita-me interrompê-lo por um momento. Só queria avisar aos nossos leitores que, após ter jantado, escovado os dentes, passado o fio dental e colocado pijaminha, agora nós temos também a presença do Mol. Mol, diga alô para os nossos leitores. Alô para os nossos leitores de pijama do sei lá, do Homem-Aranha. Tá de pantufa, Mol? Ah, agora você cala a boca, que eu tô com a minha pantufa dos Hobbits que eu ganhei. Abraçou o Ted. Pantufa do Hobbit, foda. Aquela pantufa do Hobbit é foda, hein? É sério isso? Ué. Não, tá bom, agora acabou. Depois manda a foto. Grid, continue o seu raciocínio. Sobre a porra. O raciocínio dele. Vamos. Já que você tava falando, Grid, o Dada já contou algo que o assustava. Ô, senhor, por favor, conte-nos algo que fazia você se borrar na calça. Eu vou contar uma que me fazia borrar e outra que aconteceu de verdade. Ou o mano dormindo à noite. Vai demorar. Sério, Dada, tu tá fudido, Dada. Tu que tem medo de fantasma? Dada. Então, eu quando era criança, adolescente, aquele filme, a primeira versão do filme, tá? A Hora do Espanto, alguém assistiu essa primeira aí, fizeram uma refilmagem dele. Não assisti, mas a antiga, eu me cagava de medo daquilo, cara, daqueles vampiros lá. E uma coisa que aconteceu comigo de verdade, eu trabalhava fora da cidade onde eu tô agora, e foi num belo domingo de manhã, né, tranquilaço lá, dormindo, isso era o que, umas 9h30, eu já tinha acordado, e tava lá, né, muito frio, essa época assim do ano igual a gente tá agora, muito frio, lá embrulhado no edredom e de costas pra porta, né, do quarto onde eu tava dormindo. Aí eu, de repente, assim, do nada, eu sinto um puxão no edredom. Só que, assim, eu tava sozinho no quarto, a porta tava trancada, não tinha ninguém lá. Aí eu, que porra é essa? E eu senti um arrepio, Dada, que veio lá da unha do pé. Legal que ele tá contando pro Dada, né? É pra mim. E foi, até na nuca. Sério, velho. Eu me encolhi em posição fetal na cama e sob o edredom de uma forma, cara, que foi uma coisa assustadora. E de repente eu senti um outro puxão no edredom. Eu falei, puta que pariu. Fudeu, só pensando, né? Em voz alta, cada vez, meu Deus, eu comecei a rezar, suar, com o olho cheio d'água. Aí na terceiro puxão eu escutei aquela voz, brinca comigo. Aí eu fudeu. Na hora que eu escutei o brinca comigo, bicho, eu comecei a rezar, eu acho que todas as orações que você pode imaginar, cara. E fiquei ali quase que uma meia hora, não virei pra trás pra ver o que era, nem fudendo. E eu tava totalmente acordado, não tava dormindo, não tava sonhando. Isso aconteceu mesmo. Aí depois de muito tempo que eu tomei coragem, que eu virei, cara, não tinha nada no quarto. A porta ali tava trancada, olhei debaixo de cama, se era alguém que entrou pra me sacanear. Não, não, não era, velho. Foi uns cagaços mais terríveis que eu já passei na minha vida, cara. A gente tinha que gravar esse podcast de dia. Tô começando a ficar com medo aqui, cara. Eu juro por Deus. Eu não tava sonolento, eu não tava dormindo, eu tava acordado, cara. Foi um troço assim, assustador, cara. Mano, faz isso aí de noite, cara. Não, sabe o que é pior? O Creed bota mó pânico, assim. Não, mo, você não sabe, cara. É verdade, aconteceu mesmo, tá ligado? Cara, eu tô aqui tremendo, velho, lembrando essa porra. Foi muito escroto, cara. Nossa, escroto. Isso, e detalhe, isso foi 9 horas da manhã, 9 e meia da manhã. Foi de dia, com o sol claro. Imagina se fosse de madrugada, cara, à noite. Ah, foi de dia isso aí ainda. Eu tinha tido um infarto, cara. Porra! Meu Deus. Infarte ou infarto? Puta merda. Ah, ataque do coração. Não tem erro. Infarte catastrófico do miocárdio, né? Após esse conto assustador do Creed, eu gostaria de ouvir de quem... Witch King, você, nos diga o que faz você se apavorar com uma criancinha desmamada. Eu tenho medo de falta de luz. Muito bom, Witch King. Obrigado pela sua... Mas peraí, o robô tem sentimento? É por isso que vocês entenderam. Sobre energia elétrica. Não, mas vocês entenderam porque que ele tem medo quando falta luz, né, cara? Porque daí ele fica desligado, entendeu? Assim que você me magoa, morre. Morre. Energia. Morre. Morre. Morre. Cala a boca, já que esse era o seu último medo. Moi, aproveita e conta pra gente aí a história sua ou algo que faz você se apavorar com uma criança abandonada. Ele tem medo da Arlequina dar outro fora nele. E tem medo de tomar toco no Facebook. Ah, não tem não, cara. Não tem isso não. Ele não tem medo, não, diga não. Não. Já aconteceu no Twitter, né? Vai, amor, porra, Moi. É o inglês leonórdico, ó. Amazing Fantasy Moi, fala Moi. Cara, vai Moi. Vocês lembram que é um filme, cara, que me dava medo. Até hoje hoje não me dá medo, mas eu acho meio perturbador, cara. Vocês lembram aquele filme A Mosca? Sim, velho, foda pra caralho. Cara, sério, assim, até hoje. Cara, eu tenho um problema com esse tipo de... Que os filmes da época não tinha... Não era roubado, né? Tipo, não era um CG, né, cara? Era, tipo... Era uma coisa real mesmo, assim, né? Tinha uma maquiagem toda ali, né, cara? Tipo, era um bicho mesmo, digamos. Próteses, isso, caralho, né? É, milhares de próteses e tal. Então... E, cara... Aquela cena do... A última cena lá, quando a jornalista tá vendo o cara se transformando no bicho. Cara, sério, aquilo lá é... Eu tô gaguejando até. É horrível aquilo lá, cara. Eu não sei descrever, cara. A música é sinistra, cara. Eu acho que quando eu vi esse filme eu era pequeno, cara. No tempo que passava no Band de Terror aquele, não. Quem é que era o nome daquele negócio? Cine Terror? Cine Trash. Cine Treu. O que dava. Aquele que dava antes do Cine PV, qual que era? Não era o Cine Trash do Zé do Caixão? Conto da Cripta? Ah, não, não lembro, mas enfim, eu acho que eu vi esse filme na Band. Você vê que o Cine PV, o desgraçado lembra o nome, né? A mosca, quando passou na TV, foi o maior burburinho, cara. Passou inclusive no Super Cine. Na época que o Super Cine passava bons filmes. A mosca foi um filme que fez sucesso. Mas a mosca é um bom filme, cara. Puta filme. Só que, sabe, eu realmente... Esse filme me incomoda muito, cara. Até hoje, eu vejo no YouTube essa cena da transformação final, eu fico pensando, assim, sei lá, o cara que filmou isso aí, que criou essa merda, tinha algum problema sério, assim, psicológico, sei lá, cara. Você sabe que é uma refilmagem esse filme, né, Mo? Não sabia. Não, Moi. Moi. Não, uma refilmagem, eu não sei de quando o filme original é, deve ser de 1950 e pica, 60 e pica. Só que a versão original, obviamente, é um pouco mais tosquinha, porque o cara sai com a cabeça e um braço da mosca. Obviamente em tamanho já proporcional humano. Ele não sai. Mas era algum filme, originalmente ele era tipo asiático ou não? Aí não. Nada dos japas. Era um filme americano mesmo. Porque a própria ideia de um humano se transformando numa mosca, cara, se tu parar pra pensar, é bizarra pra cacete, né, cara? Tanto que a versão final do cara até nem é, não é muito assustadora. Mas o processo de transformação, né? Credo, velho. O processo de transformação é bizarro, cara. Cara, mas sabe que... Ele, assim, vai se dissolvendo, né? É, cara, é horrível aquilo. O que vocês estão me fazendo lembrar desse negócio? Esses efeitos... Porque o podcast é sobre isso, pô. Técnicos eram muito fodas, né? É, não, por isso que eu falei, cara. Naquela época era muito mais legal, acho, né, cara? Não tinha cheat code, né? Não era um bicho em CG ali. Não, os caras tinham que malhar pra fazer o negócio ficar legal. E vou dizer que ficava mais legal desse jeito. Sim. Tem uma cena muito foda, tem um diálogo desse filme que eu acho muito bom, e que a princípio não é muito assustador, mas se você pensar nele é muito foda. Que é quando ele já tá bem mosca, e ele tá conversando lá com a pessoa. Bem mosca. Bem mosca. E ele fala o seguinte pra ela, ele fala, olha, eu já não tenho muito. Eu sou mais mosca, eu já não vejo muito essa diferença assim de ver humanos, esses conceitos humanos pra mim já estão acabando. É melhor você ir embora, senão eu vou machucar você. Porque ele tá se segurando, o instinto dele era de matar a desgraçada. Porque moscas matam pessoas, né, cara? Óbvio que moscas matam pessoas. Da Bernie. Bernie, muito bom. Bom, já, agora o Mo já contou pra gente como ele... O Moi ficou com medo que nem uma menininha quando assistiu a mosca. Eu queria que o Inferno fizesse a fineza de nos contar algo do qual ele tem medo, ou teve medo, ou similar. E agora eu tenho muito medo, cara, porque alguma coisa pra assustar o Inferno com essa mente doentia dele... Tem uma coisa muito bizarra, né, cara? Não, mas tem. Então, tem que ter... Não, ele, cara, tem que ser uma coisa muito normal, sabe? Tipo, sei lá, Bob Esponja, ele tem medo de Bob Esponja. Dos Goonies, do Slot. Ele é o pai do Chris, né, que tem medo de coelho. por favor. Hoje, eu posso dizer assim que eu tenho medo do Dadá. Dadá me assusta. Tudo bem que o Dadá, assim, é um ser que... Você não tem medo, você tem pavor. Eu sei que Dadá é luz. É um ser pacífico, né? Dadá é raio, Dadá é raio, estrela e luar. Dadá, copiando meu comentário, seu filho da puta. Dadá, você é manhã de sol, você é meu iaiá, você é meu iô. Dadá, meu iaiá, meu iô. Mas quando eu era moleque... Não conhecia o Dadá aí? É, ainda não tive essa experiência holística de conhecer o Dadá. O que é holística, Dadá? Não tinha sido mostrado à luz, né? O que aconteceu? Eu não morava perto dos meus avós. Então, no Natal, a gente sempre viajava para até a casa deles. Não só minha mãe e meu pai, como meus tios também. Aquele Natal na casa do meu avô, né? Todo mundo se reunia, uns 20 cabeças na casa do velho. A casa do velho era grande e tal. E tinha pessoas que só se viam realmente no Natal. Aí a gente foi para lá no final do ano. E véspera de Natal, o pessoal sem ter o que fazer, aquele tédio de noite, né? Aí o que aconteceu? Alguém teve a brilhante ideia de Jerico de fazer o jogo do copo. Botaram, meu vô tinha aquele mesão, né? Botaram lá a toalha branca. A mesa do Dadá, né? Que ele faz aqui. Me derrube não, viado. Ai, desculpa. Ui! Tá entrando no clima, mano. Aí botaram a mesa, o copo, né? Os círculos, né? Fizeram oração. E não sei porquê, deixaram que as crianças participassem. Isso é uma ótima ideia, né? É uma ótima ideia. Qualquer coisa com criança não dá certo. Terror, não dá certo. Aí tudo bem. A minha mãe, ela tem um problema. Quando ela fica nervosa, ela começa a rir. Ela tem aquela risada nervosa. Tipo a tua, assim, né? É. Tipo aquela do final do clipe do Michael Jackson. Aí ela começou a rir. As perguntas foram sendo feitas, o copo indo, né, pá, pá, pá. Aí minha mãe começou a rir, aí fizeram uma pergunta, o copo não se mexeu. Aí o pessoal, porra, o que foi? O espírito foi embora, tal. Aí o copo começou a se mexer sozinho, assim, ninguém fazia pergunta. Caralho. E o copo foi, letra por letra, né, ele foi soletrando o nome da minha mãe. Por exemplo, o nome da minha mãe é Márcia, vamos botar assim. Ele foi soletrando Márcia, aí depois escreveu para... Aí depois escreveu luto. Isso foi o dia 23. Esse momento acabou caralho, minha espinha gelou agora. Isso foi no dia 23. Pera, rapidinho. Não interrompe, deixa. Isso foi no dia 23 de dezembro. No dia 23 de junho, exatamente 6 meses depois, meu pai morreu. Era o que o espírito escreveu, foi o nome da minha mãe, para luto. Na verdade, era luto para a minha mãe. Meu pai morreu exatamente 6 meses depois do jogo do copo. Peraí, aqui, velho. Mou, olha pra trás agora. Não, Joker, olha pra trás, Joker. Caralho. Eu fechei o olho por um segundo e virei, cara. Daí não vi nada, mas eu fiquei com medo. É capaz do Mou olhar pra trás e encontrar uma Landrox, né? Cara, isso seria assustador. Fiquei com medo. Uou! Se o robô King não tem sentimento. Medo. Não, mentira, robô não tem sentimento. A gente não tem essa tecnologia ainda. Vamos tentar fazer o podcast num tom de voz mais grave pra dar mais. Mais. Cara, mais a Ana tem que botar a música. O lobo do Chaves. No fundo, cara. Moe não gosta de mim. Eu gosto, King. Só que, cara, robô não tem sentimento. Tu tem que admitir isso. Só se for o Mob. Isso, interrompe o robô falando, idiota. Repete, King. Porra! Ele não precisa quando ele vai falar. Interrompeu de novo. Vai, King, repete mais uma vez, por favor. Caralho, Léo, que foto é essa? Moe, Joker, abre essa imagem rapidinho. Não vou abrir. Ô, Léo. Não vou abrir. Eu não vou abrir. Sério, eu tô com medo. Eu arrepiei os pelos das pernas tudo agora, seu filho da mãe. O quarto. Ah, é, porra, não é nada demais. Pode abrir, vai na fé. Posso falar, cara? Caralho. Fala. Cara, esses negócios de sombra, cara. Eu tô com medo, cara. Cala a boca, porra. O quarto cara, onde eu preciso eu conversar, dormi. Eu tô com medo, cara. Ai, meu Deus. Ela pegou meu cachorro. Onde eu dormi. Peraí, cala a boca, deixa o Cris falar. Vai. Fala. O quarto onde eu dormi era igualzinho esse aí, bicho. Talvez a companhia fosse a mesma. Ah, não, pelo amor de Deus, velho, para. Pô, abre a porra da imagem. Vai, Moe. Eu abri. Abre aí, cara, não é nada demais. Eu abri, eu falei, eu tenho medo desse negócio de sombra, cara. Eu falei pra você que não é nada demais, Joker, abriu? Pera aí. Ah, faz fuder, cara. Não. Puta merda. Cara, eu deitado na cama, eu. Cara, eu sou muito cagão, cara. Léo, Moe. Eu deitado na cama quando aconteceu aquilo comigo, eu abri do meu olho. Fala, Cred. Eu deitado na cama, quando eu abri o olho, a minha vista era essa, dessa imagem que o Léo mandou. Idêntico. Essa porta é a porta do banheiro, lá no canto esquerdo era onde ficava a televisão. Velho, é igualzinho, cara. Ah, e justamente numa sexta-feira 24, né, cara? Mou! Bom, peraí. Oi. Fala, Léo. Olha pra trás. Não vou olhar pra trás. Tá, eu olhei. Não tem nada ainda. Vamos falar de Marvel e DC. Cala a boca, Kinga, porra. Não interrompe o podcast. Daqui a pouco ele, não, ele quer falar de... dos outros. Ele quer falar de Before Watchmen. Resenha de Before Watchmen. É, e isso é assustador. Cara, sabe, quando eu era moleque, eu sempre tive problema com o escuro, cara. Mas assim. Racista. É, exato. Eu sempre tive problema com o escuro. Eu odeio preto, né? Ele vai falar, né? Mas assim, eu tentava. Eu desde moleque eu tentava racionalizar. Cala a boca, Arlequina, porra! Desde moleque eu tentava racionalizar, assim, né? Falar, não tem merda nenhuma lá, eu posso ir até lá. Só que aí é óbvio, né, cara? Você vê qualquer coisinha, você se caga de medo. Cara, eu via olho em todo lugar que eu olhava, né? Me enxergando. Aí chegou um ponto que eu comecei a fazer. Acordei, sei lá, tenho lá 8 anos de idade, preciso ir ao banheiro. Cara, eu acendi a casa inteira. Eu já fiz isso. Eu olhava ainda a banheiro é um pouquinho antes da cozinha. Eu acendia a luz da cozinha, dava uma sacada na cozinha. Falei, não, tá legal, tá bacana, não tem ninguém. Mijava, saía apagando tudo. Só que conforme eu ia apagando, eu ia correndo pro quarto, assim, pra as forças sombrias from hell não me pegarem. Mas sabe o que que eu realmente tinha medo? Eu tinha medo, cara, eu me apavorava. O Inferno vai lembrar. Inferno, lembra da propaganda do Etapa que passava de manhãzinha no... na, acho que na Globo, que era uma animação de um cara parecido com o Dr. Manhattan correndo assim rumo ao Monculina. Nossa, eu tô ligado o que você tá falando. Que ele abre o braço, não é? É, que entrava um etapa mais de você e você mesmo. Cara, eu não sei porque eu me cagava dessa propaganda. Eu me apavorava, cara. Porra, me incomodava pra caralho. Agora, filmes assim, esse tipo de coisa, eu nunca tive grandes problemas. Eu sempre gostei de filmes de terror. Ô, Léo, você apagava a luz tacando chinelo no interruptor também, não? Não, nunca cheguei. Eu fiz muito isso, cara. Parece que quando você tá com medo, melhora, assim. Você fica melhor que o demolidor pra acertar as coisas. Você taca certinho, cara. O Léo falou desse... Você tem que tacar certinho, porque senão você tem que levantar pra ir lá apagar, né? É, ou você tem que pegar, sabe, acabou o chinelo, ou deixa acesa, né? Ou você tem que ir lá apagar a luz. Então, das duas, uma. Né? O Léo falou que tinha medo do portão da Etapa. Eu tenho medo até hoje do portão da Globo e tinha medo da apresentação da Rede Manchete. Quando abri o canal, que aquele logo da Manchete ia passando por todo o Brasil, assim. Eu não gostava daquilo, eu tinha medo, cara. Caralho. Pô, cara, e aquele negócio do plantão da Globo? Pam, pam, pam, pam, pam. Caralho. Mô, me ajuda aí, mô. Foi o que o Dada falou, né? É, então, a Globo até tirou aquilo, né, velho? Pô, toda vez que aquela porra aparecia, a gente perguntava, quem morreu? Quem morreu? Era uma desgraça. Ah, meu Deus, lá vem desgraça. Não, e pior, sabe o que é pior, cara? Quando dava o plantão e não era, tipo, ninguém morreu, ou sei lá, era uma coisa mais bosta, assim. Porque assim, enganado, você. Né? Não, queira ou não, você coisa joga, mais bosta. Queira ou não, você joga uma pressão pra cima daquilo ali. Quando o cara fala, tipo, economia, você fala, puta, mano, que bosta, eu sei que alguém tinha morrido, tá ligado? Você já pensa no pior, assim. Dada gosta de ver o circo pegando fogo, né? Aí o palhaço vira torresmo, né? O bobo palhaço vira torresmo. Eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. O Dada é um agente do caos. Eu sou agente do caos. Minha filha. Ô, galera, algum de vocês tem medo, fobia ou pavor patológico de alguma coisa? Eu tenho uma coisa, pessoal, eu tenho e conheço uma pessoa que também tem. Barata, né? Não, aranha. peraí. Momento para as piadinhas acerca do medo da aranha. Vai, Ricardo. Você não tem, não, né? É. Não, até que não, cara. Ele é coerente. Imagina se fosse de cobra, aí que eu não entendi nada. Não, mas é sério, velho. Sem piadinhas. Ah, não, é piadinha? Eu jurava que era. Cara, juro. Eu acho o. Eu tava esperando, cara. Eu acho um animal, o aranha, eu acho um bicho muito asqueroso, velho. Dá mais aquelas tarântulas gigantescas. Eu sabia. Emo, aquelas caranguejeiras bem peludas, sabe? Gigantes. Ah, mas nem se depilar. Só se tacar fogo nela, né, velho? Ui. Nossa. Léo, eu também. O Ivomar, né? O meu amor, o Ivomar, ele também tem fobia de lagartixa, cara. Lagartixa, cara. Nossa, deixa eu até falar baixo de quem tá dormindo. Se ele ouve que eu tô contando isso, ele me mata. Cara, é uma coisa assim. Eu assim, se eu vejo a aranha assim passando e tal, não, tranquilo, não tem nenhum problema, mas eu fico assim, entendeu? Agora, no caso. Fica meio tenso, né? Tipo, vou ficar de olho nela. Não, e quando ela anda devagar, aquela perna após antiperna, assim, aquela coisa. Sabe? Tipo, caralho, velho. E todas as aranhas têm veneno, velho. Não sei se vocês sabem. Então você se cagou todo com seus anéis, né? Ah, sim, aquela cena lá, né, velho? Aham, cara. O Aracnofobia. O filme era Aracnofobia? É. Velho, é filme não, a de música. Terror. Peraí, galera. Sem perder o foco. Continua aí, Cris. Então, filme de terror, sinceramente, cara, tirando a Hora do Espanto quando eu era mais novo, os atuais eu acho, assim, tão fake, bicho. Igual o Mo tava falando sobre efeitos digitais e maquiagem própria. Sei lá, os filmes de hoje, pra mim, eu acho graça. Dá pra ver que não tá ali, né, cara? É, sabe qual que é o lance? Efeito, cara. A questão é a seguinte, cara. O medo, você não consegue... Pra mim, pelo menos. O medo você consegue criando clima. Você não consegue simplesmente mostrando um negócio repilante de forma gratuita na tela. É, né? Tanto que os filmes, né, que mais fazem... Na minha opinião, lógico. Os filmes de terror que mais fazem sucesso são terror de meio suspense, assim, né, cara? É um terror psicológico. O último filme que eu assisti, assim, que eu achei... Filme de terror que eu achei legal... Foi o Chamado, o primeiro Chamado. Mas, Léo, antes de voltar a falar do Chamado de novo... Tá bom, então continua. Fobia, porra. É, você parou de falar e começou a falar de filme, desgraçado. Continua, eu achei que você tinha parado. É que o Dada perguntou sobre aracnofobia e eu fiz o comentário e o Moe foi embora. Não, tá bom. Moe. Dada e Moe, dá-lhe a boca e deixa o Cris falar. Então, vou botar um acento. Cala a boca, Vit King. Então, o Ivomar, quando ele vê uma lagartixa, cara, ele não se move. Ele para, começa a tremer, a suar. Pode ser aquelas lagartixas branquinhas, transparentes, sabe? Minúsculas. E uma gigante que tem aqui, onde a gente mora, que ela corre. Jacaré, né? Gigante, é um calango, né? Cara, ela é incrível. Ela corre pelas paredes que é um lagarto do filme do Homem-Aranha, cara. É uma coisa monstruosa. Ela levanta o pescoço assim e vai embora. Então, aí o que acontece? Ele para, começa a tremer, fica suando, transpirando, mas não vai, não passa naquele local nem fudendo. Enquanto quem tiver certeza que jogou aquilo pela janela, ou matou, ou removeu ali da casa, ele não vai no lugar onde tá, mas nem a pau. É um troço assim, patológico, um troço sinistro, bicho. Ô, Creed, mas assim, você falou que tem medo de aranha. Aconteceu alguma coisa pra você ter medo de aranha, não? Não, cara, eu só acho um bicho, uma trollagem da natureza, da evolução. Peraí. Não, Creed, trollagem na natureza é barata, cara. É verdade. Cara, isso coisa, sim, cara. Creedoca. Fala, não é Creed, é Cred. O Cred, você... Peraí, o Cred, mas você tem medo ou você tem nojo de aranha? São coisas diferentes. Uhum. Não. O que você falou aí que o... O que você falou que o Ivo Kleber tem, aí dá pra entender que isso é uma fobia. E para, ele tem choque, né? É, ele trava, começa a suar, a tremer e não vai onde tá aquela porra daquela garrafa nem fudendo. Cridoca. Fala, Infernuxo, meu querido. Assim, já que você tem esse medo nojo de aranha, eu agora tô na dúvida. A primeira vez que você viu uma buceta, você sentiu medo ou nojo? Epa! Não, foi mais uma curiosidade científica. Científica. É, pra ver onde é que ficava o canal da uretra e o canal de entrada da vagina. Mas você não pôs a boquinha. O quê? Como? Você não pôs a boquinha. Não. Eu só pus a mão assim pra analisar. Ah, tá. Então, mas o podcast... Mas voltando o podcast sobre a decisão... Nesse momento, a Mariana Gasparetto teve orgasmos múltiplos agora, né? Não, agora deixa eu só abrir... Léo, deixa eu só te complementar. E você, amor? Como foi a sua... Quem? Não tem esse bicho. Tem alguém tomando esporro aí. Peraí. Não, que minha mulher voltou. Não, não é esse bicho que tá aí. Não é esse bicho, não, é outro bicho. Ei, vai, continue. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, não, o Cred quer saber como foi quando o Moy viu uma aranha pela primeira vez. Vai te fuder, Leonardo, vai te fuder, Cris. Também vai tudo maluco. Ué, mas eu falei. Tá, tudo bem. Galera, foco, vai. Vamos voltar pro medo, que as piadas acerca da virgindade do Moy fica pra outro podcast. Alguém mais tem. O está curioso. Deixa eu te falar uma pergunta, filha da puta. Outra coisa, a gente tá fazendo piada aqui é pra gente poder dormir melhor à noite, viu? Porque tá pesado, não tá dando. Tá, pra vocês dormirem melhor à noite, peraí. Ai, meu Deus. Vocês com certeza querem dormir bem. Não, eu não vou assistir, não adianta. Assista isso. Não, eu não vou assistir, para. Assiste, tem 10 segundos de vídeo, pode assistir. Sensações estranhas na hora de dormir. Ah, não vou abrir, mas depois a foto eu não abro mais, cara. Pode, cara, a foto é bem pior que esse vídeo, sério. A foto é bem pior que esse vídeo, pode abrir. Ele me convenceu. Não, só o palhaço que tá aqui já é sinistro. Não, esquece o palhaço, se concentra no vídeo. Não, não tem nenhum susto barato, não. Não vai aparecer uma cara gritando. Pode ficar tranquilo. Morar pra ver essa merda aqui. Então, enquanto vai abrindo, pessoal, enquanto vai abrindo, deixa o Mo falar sobre fobia de barato. Tu tem fobia de barato, amor? Não, não é fobia de barato, cara. Eu tenho um nível excessivo de barato. Tipo... É aquele negócio, se eu tô com mais alguém junto, eu deixo a outra pessoa matar. Mas se eu tô sozinho, eu tenho que enfrentar o meu medo, né, cara? Não o meu medo, não, cara. É muito louco porque, tipo, barata não... Ela não tem Tipo, ela não voa retinho, bonitinho, né, cara? É meio descontrolado, né? Ela quer ir do ponto A, ela vai do ponto A ao ponto B fazendo milhões de curvas. E nessas milhões de curvas ela vai na tua cara, sabe? Não, a pior coisa, mas tem isso, né? A barata, ela não tem senso de direção. Não, a pior coisa é quando você tá com o chinelo nela, em vez da filha da puta fugir, ela vai na tua direção. É, e você tá, cara, sem chinelo, você tá com o pé no chão. Ela vai pegar teu pé. Não, o inferno. Sabia, irmão, se você matar, esmagar a cabeça de uma barata, ela continua viva ainda por dias e botando ovos? Cara, esse bicho com radiação não morre, cara. Tipo, dá. Foi. Você tem ideia de quanto a gente vai ser zoado? Calma, calma. Não, mas eu não tenho medo de barata, eu tenho um nojo excessivo. Não, fala aí, inferno. Dada, você não bota ovos, não, né? Eu vou botar, vira aí que eu boto, não é só. Eu quero fiar esse cacete no teu rabo. Boa réplica, boa réplica. Boa, Dadá, muito boa, Dadá. Foi muito bem, Dadá. Dois ovos, velho. Após essa réplica elegante do Dadá, aparentemente nenhum de vocês tem fobias também, além do Creed, que tem fobias de aranha. Eu tenho medo de homossexuais. De altura, mãe? Tenho, cara. Tipo... Mas medo de altura ou você tem um pavor paralisante de altura? Aí é que tá, tem medo, tem certos, como é que eu posso dizer, níveis de medo. Tipo assim, eu já andei de avião, entendeu? E assim, eu não tenho medo de andar de avião, eu não tenho problema com lugares fechados, digamos assim. E muito feito igual a linha Campinas, Pelotas, viu? Eu peguei a linha no teu cu, peguei. Que isso? Aí, que isso, cara? Aí, por exemplo, ano passado tive que ajudar a pintar aqui com a casa e tinha que subir, e, tipo, é um pouco alto, assim, e aí tinha que ter andaime, coisa assim, porque tem certos pontos que precisa de andaime. Aí, lugar alto e aberto, aí eu tenho problema, cara. Eu vou, tipo assim... Da vertigem. Devagar, quase parando, assim, sabe, cara? Eu tenho muito problema com lugar alto e aberto. Da vertigem, né? Eu não sei o que significa, mas provavelmente... É, a minha mulher tem isso, ela não fica no lugar. Ela perde totalmente a noção de equilíbrio. É, aí eu tenho que segurar ela, senão ela cai. Ela pode estar em pezinha bonitinha, mas se o lugar é alto e aberto, ela fica num estado de desorientação tal que ela perde equilíbrio e cai. Eu já enfrentei várias vezes, né? Por exemplo, uma vez eu fui lá no Beto Carreiro e tem aquela Big Tower, aquela, cento e poucos metros, né? Aí, lógico, pra não passar vergonha, eu fui, me cagando, mas eu fui, né, cara? Mas, assim, se eu tô sozinho e puder evitar um lugar alto, aberto, eu evito, cara. Medo de altura é uma merda. Eu não tenho medo, eu não tenho esse tipo de medo, assim. Meu medo, ele não é... Não, assim, no caso do Mo, ele parece ser medo, não é fobia, né? Fobia não é medo da altura, paralisa o cara, né? É o medo da queda, né? Ah, é. Eu tenho muito de agulha, de injeção, entendeu? Eu passo o mausaço, saca? De tanto medo que eu tenho, depois que passa, eu fico muito mal, assim. Última vez tiveram que me colocar no oxigênio, cara. Pra você ter uma ideia de como eu fiquei ruim mesmo, assim. Vocês estão aí ainda? Aham, tô ouvindo. Sim. Ah, tá. Não, aqui ficou todo mundo e o Creed caiu, eu senti que todo mundo tinha caído. É, então, assim, eu fico muito mal, cara. É que a gente tá prestando atenção em você, Dada. Isso é meio raro, entendeu? Isso é meio raro, né? Eu acabei de ver o vídeo que fiquei com medo. Não, eu... eu vi só o comecinho, só. Não, pelo amor de Deus, cara. Não vejo essa boca. Cara... vamos voltar aquele lance que a gente tava do clima mais pesado, assim, cara, tava legal. Não vamos voltar pro clima mais pesado. Qualquer coisa, amor, tu joga a tua pantufa do Hobbit na luz aí, que ela pra acender. Olha um desses vídeos, cara. É, vamos falar assim. Ô, mãe, antes da gente falar de filmes, dá uma olhada nessa imagem. Ah, cara, tá falando sério. Não, vamos lá, rapidinho, vai. Deixa de ser chorão, amor, porra. É muito cagão, né? Eu não tenho medo de japonês, cara. Não? Ah, garoto. Tá bom, então olha pra trás agora. Tu não tem medo de japonês, Mo? Lá vem uma piada, provavelmente com um cunho erótico. Fala, Tim. Não, é porque tu não trabalhou com um. Como não? E o Léo aí, cara? Eu não sou japonês, desgraçado. Ele só tem um pau pequeno, mas não é japonês. E eu não deixaria uma filha minha namorar com um japonês. Isso é fácil. Galera, vamos... Agora que todo mundo contou uma agradável e lírica história sobre momentos aterrorizantes de sua vida, vamos pensar em coisas aterrorizantes, filmes aterrorizantes e... coisas aterrorizantes. Deixa eu começar aqui. Eu não sei se foi a primeira coisa, cara, mas quando eu vi, eu era muito moleque e me caguei de medo, assim, eu não consegui ver inteiro, que é o Thriller do Michael Jackson, cara. Vocês tinham medo também? Sério mesmo, cara? Porra. Cara, é sério, mano. Eu fiquei com os zumbis levantando, assim, sabe? Isso é legal, cara. Eu achava um massa, cara, desde moleque. Eu não tinha medo dos zumbis, eu tinha medo deles, assim, de ver eles. Eu tinha medo do Michael Jackson, né? Eu tinha medo do Michael Jackson. Tu era criança? Tá explicado. Né? O Michael Jackson virando lobisomem, cara, zumbi, sei lá, eu. Cara, eu achava tosco pra caralho aquela transformação dele, cara. Não, eu era muito moleque, né, cara? Ah, mas esse é um puta trailer, né, cara? Ah, não, sim, claro. Né? E assim, eu sempre tive medo, assim, cara. Hoje, se eu assistir, eu não ligo, mas quando criança eu tive medo, cara. Hoje tu vai dançar, né? Tu vai fazer a dança junto, né? Eu assisti mais aquela dança dos zumbis, cara. Acho foda. A dancinha é um clássico até hoje, né, cara? É muito foda. E você, Mo? Você lembra de alguma primeira coisa que você viu que te deu medo? Fora essa imagem no espelho? Quando eu vi a tua foto atualizada de perfil no Facebook, eu fiquei com medo, cara. Cara, deixa eu pensar. Vai indo pra outro, hein? O quê? Ah, mas é um puto mesmo, né? Tá bom, enquanto você pensa, Inferno, fala aí. Falar o quê? Nossa, velho do céu. Ó, é filme. Que pariu, conta uma história de ninar, desgraçado. É isso que você tem que contar. Porra! Inferno. Inferno. Poltergeist foi o filme que me deu cagaço quando era moleque. E teve um filme também que eu vi que... Engraçado, meu irmão, ele era mais velho que eu. Era não, ele é mais velho que eu. Sempre foi mais velho que eu. Ele era, né? Hoje eu passei ele. Ultrapassei, uhul! Então, um filme que nós dois vimos e que meu irmão ficou mais duas, três noites sem conseguir dormir. Foi o dia depois... O dia depois de amanhã, né? Não, é Day After, o dia seguinte. Pra quem não sabe, Day After foi um filme criado na Guerra Fria, né? Que mostrava o dia seguinte a um ataque nuclear, né, simultâneo entre soviéticos e americanos. O que seria da humanidade no dia seguinte, né? E aí mostra a cidade destruída, as pessoas lutando por comida, né? Um fazendeiro que se arma até os dentes e bota a família no porão mata primeiro que aparecer na propriedade dele, gente mutilada, aquele clima de guerra mesmo, toda a tensão num silo nuclear, né? O cara parece que Washington foi destruída, né? Então eles ficam sem saber se eles jogam, se eles lançam um míssil nuclear ou se eles aguardam ordens, aí cria todo um clima de tensão na base. O filme é muito pesado, sabe? O clima do filme é muito pesado. O medo ali estampado. E o meu irmão ficou boladão com aquilo. Ele ficou um tempão sem dormir. Assim, eu era criança, eu não tinha noção da guerra nuclear, né? Daquela coisa toda. Ele, como era mais velho, ele já tinha noção. Ele ficou com cagaço de, no dia seguinte, jogar uma bomba no Brasil, né? É, ter uma porra dessa aí, qualquer. Mas cara, o Brasil assim, é alvo, agora, tá, filho? Não, não acha que vai ser só o Hemisfério Norte, não, que o Brasil é alvo estratégico. Tu falou disso aí, eu lembrei de um filme, eu não lembro o nome agora, cara. Eu lembro que eu vi na escola e era bem pesadão nesse clima aí, assim, cara. Sobre Hiroshima e Nagasaki, cara. Uhum. E assim, o filme começava, tipo assim, logo em seguida que os caras tinham largado a bomba, sabe? E bem nesse clima que tu falou, assim, sabe, cara, mostrando, tipo, anos depois, tipo, o nego nascendo deformado, sabe? Até hoje. Os caras saindo do raio, da explosão ali, tudo uhum. fudido, sabe, cara? E... Até hoje, os índices de câncer, de incidência de câncer em Hiroshima e Nagasaki são mais altos do que todo o resto do Japão. É uma merda, cara. Eu não lembro o nome do filme. Não sai, né, cara? Sei lá, impregna nas pessoas, nas gerações, né? É, a radiação, ela fica mais de 100 anos, né? Depende da intensidade da bomba. É que a questão da radiação é foda, porque algumas coisas ficam irradiadas, os elementos radioativos ficam espalhados, não tem jeito. E com relação às pessoas, a radiação acaba causando mutação. Então pode até acontecer da pessoa em si não desenvolver alguma coisa. Mas os filhos vão, né, os genes dela estão tudo fodidos. E ao contrário que os leitores de Marvel e DC pensam, tu não vai virar um monstrão gigante verde forte, né? É, exato, né? Você também não vai começar a soltar raios dos olhos, nem crescer a... Se tiver... E os seus filhos não vão nascer com um gênio X também, né? É, exato. Gênio, gênio. Puta que bosta, gênio, sei lá. Mas ele X já tem, Dada. Não, mas é X, é X mesmo. Esse é o cromossomo, sua múmia. Cromossomo, é. Ah, tá, é, perdão. Fala, Dada, me fugir. O Dada hoje tá foda, hein? Tá, ele tá atacado. Tá afiado, Dada. Foram os ovos, os dois ovos na bunda do Ele botou esse tempo escrevendo piadinha. Cara, esse tempo todo que ele não participou de podcast, ele ficou imaginando réplicas, assim. Não, ele... Léo, ele tava treinando. Cara, igual Batman, ninguém vence. Dadá com preparo é foda, cara. É. Cridoca, fala de um filme incrivelmente assustador. Cara, eu já falei sobre o Hora do Espanto, né? Quando eu era mais novo, a primeira versão do filme, eu achava aqueles vampiros monstruosos, assim, horríveis, cara. Me cagava todo. Mas um filme que, assim, por motivos pessoais, assim, que me fez passar um cagaço, foi um filme de 94, deixa eu olhar aqui na internet, papapá. Mandei até o link pra vocês agora, chamado O Padre. Alguém ouviu falar nesse filme aí? Você é aquele novo, cara? Não é aquele do padre ninja que joga cruz. Ele é muito ridículo, cara. Não. É o padre do Assassin's Creed, né, cara? É. Assassino do Creed. Por isso que tem medo. Fala aí. Não, cara, é um padre que é um padre gay, né, que é pego num Fusca transando com outro cara pela polícia. E a cidade inteira descobre sobre ele e rola uma merda do caralho. E quando eu era adolescente assistia aquilo, eu falava, puta que pariu, se um dia descobrem sobre mim, eu tô fudido, porque eu morava numa cidade pequena, eu vou ser o assunto da cidade. É foda, cara. Aquilo me passava um cagaço fudido quando eu vi aquele filme. Muito bom. Cara, eu tenho essa coisa que eu falei pra você. Muito bom. Caguei pra você, né? Eu tenho aquela coisa de... que eu falei pra você que acho que o filme é muito do clima. Então tem alguns filmes assim que até algumas pessoas não acham lá tanto assustador. Que normalmente a pessoa que se assusta com coisa, com gore, com sangue, com nojeiras, não acha assustador. Eu acho assim foda, eu acho tenso. Vocês lembram de um filme chamado... Eu já falei do... Um Segundo. Porra! Eu pensei que fosse o nome, eu falei, esse filme eu não conheço. Então... Um Segundo, porra! Caralho! Então... É a gata de novo, né? Óbvio! Então... Coitado dessa gata, eu tenho fé. Perdi até o fio da meada, cara. Eu vou denunciar você pra suir, pra seu puto. Traumatizando a bichinha. Você... Eu falei de que filme que eu tinha falado? Eu tinha falado que o último legal que eu assisti. Buffer, qual? O Buffer da cabeça do Léo. O Buffer tá foda. Então, eu tava falando de que filmes assustadores assim são. Eu acho que é o clima que criou. Ah, sim, lembrei. Vocês lembram de um filme chamado A Casa Assombrada? Acho que com a Jodie Foster? Não. Com Jodie Foster? Não. Eu posso estar errando o nome do filme, posso estar errando... É Quarto do Pânico. Eu posso estar errando tudo, tá? Então Não é Quarto do Pânico, não, Léo? Não. Não é o Quarto do Pânico, não. Quarto do Pânico é com a Charleston, não é? Não, com Jodie Foster. Então, acho que esse que eu tô falando é que eu... Bom, algum de vocês vai lembrar do filme e vai dizer se eu tô falando merda. O filme é o seguinte, cara. É uma família, na verdade, uma mãe e dois filhos, que se mudam pra uma... estão numa mansão, onde ela morava com o marido foi pra guerra. E... estão lá vivendo, as crianças não podem... elas têm uma síndrome que elas não podem ver o sol. É, Léo, é os outros. Com a... esse mesmo. Com a... puta merda, qual é o nome dela? Nicole Kidman. Nicole Kidman, isso mesmo. Eu assisti esse filme, foda pra caralho. Muito foda, assisti no cinema também. Muito foda. Você tá assistindo o filme... e você... vão acontecendo coisas e você vai achando que a casa tá assombrada, né? Tipo, o marido volta, daí depois... a guerra, vai... né, Léo? É, isso. Ele volta da guerra, mas ele olha assim, ele vê que algo não tá legal. Tá errado, alguma coisa errada, né? Alguma coisa tá errada. E você... e aparece uns empregados também, umas pessoas que se dispõem, não, vamos trabalhar aqui como empregado e tal. E foda-se, vou spoilerizar mesmo, porque no spoiler que esse filme deve ter uns 20 anos. E não, deve ter uns 15, pelo menos. É, e assim, acontece tem umas idade coisas, do Moi. Tem idade do Moi. Acontecem umas coisas muito assustadoras no filme. Tem uma hora que eles vão... a menina, filha da piranha lá, ela começa a se comportar de forma estranha. Eles pegam a menina, ela aparece com a cara de uma velha. E vai passando o filme, só que no final você descobre que os fantasmas são eles. Aham. E a menina vê, ela brinca com uma... ela vê os vivos. A menina, ela tava se assustando com os vivos. Que tinha entrado na casa. É, acabei de me arrepiar de novo aqui. E é muito foda, porque assim, o marido que voltou, ele é um fantasma, ele sabia que ele tinha morrido na guerra. Exatamente. Ele viu que estavam achando que estavam vivos e ele foi pro além, cara. Ele foi pra onde tinha que ir. Ele foi embora. Ele acordou e falou: não, eu tô indo embora. E os empregados que foram lá, eles também sabiam. Eles foram meio que ajudar a família nessa transição. E a mãe, ela tinha matado os filhos. Em algum... exato. Tanto que os dois fantasminhas, eles tinham uma lembrança meio vaga. Fantasminhas, camarada. E ela falava que eles tinham fotofobia, né, Léo? Por isso que não podia abrir as janelas, né? Janela. E eles entre os dois, eles se falavam de um episódio que a mãe machucou eles, né? Exato. É uma lembrança que eles tinham e tal. Que, na verdade, foi quando a mãe matou eles. Cara, esse filme é foda, velho. Puta, eu acho legal pra caralho. Tu nunca viu, amor? Não, cara, já ouvi falar, eu nunca vi o filme. Não, assim, esse filme é muito bom, cara. Você devia assistir. É, ele não é um filme de terror. Ele é um filme que te prende, que te segura. E você fica querendo saber o que vai acontecer ali, tá tipo, ligado? Tipo, o sexto sentido, assim. É do... exatamente. Não, eu acho que é Shyamalan esse filme, não é? Oi? Eu acho que, inclusive, esse filme é do Shyamalan, não é? Não sei te dizer, não, cara. Eu acho que é assim, Léo. Vamos ver pelo que vocês escreveram, tem a cara do... não, filme. Não. É. Alejandro Amenábar. Mas é o tipo de virada típica dele, né? Alejandro Amenábar. É, o estilo é parecido com o do caralho. Shyamalan. Eu gosto desse tipo de... apesar que tem um outro tipo de terror também que eu acho foda, que é o terror japonês, desde que ele seja bem usado. É, ele é muito usado no chamado, né? E foi no muito grito. Mal usado no grito. Caralho, cara. Que foi? Você achou que foi mal usado no grito? Eu grito péssimo. Primeiro porque o nome brasileiro é ridículo. The Grudge, que é o nome em inglês, é mais algo como o rancor, ou algo parecido. Ninguém grita. O fantasminha lá, o Gasparzinho, arrota. Ele abre a boca só. Teve, né? Que fazendo. Cara, que foi meio idiota mesmo, aquela porra. Cara, teve um momento, assim, o filme até começou dando um medinho. Aí chega um momento que a piranha, a Buffy, ela tá no elevador, né? E aí começa a subir o elevador. E o plano que mostra é ela de lado no elevador e você vendo os andares passando. E beleza, conforme ela tá vendo os andares passando, ela não tá vendo. O espectador vê, aparece um moleque no andar. E aparece ele no outro andar. E aparece no outro andar. Cara, na minha sessão teve um cara que gritou: caralho, é o Drupe! Acabou o filme! Ninguém mais levou o filme a sério. Eu achei bem ruizinho, cara. Achei bem ruizinho. Ó, sabe uma coisa que eu jogo e eu me cago? É Fatal Frame. Total. Terror japonês. Dá medo, cara. Total. Fatal Frame é foda, cara. É uma desgraça. Ele não dá medo dos fantasmas que vão pra cima de você, mas são aqueles que passam no fundo. Ou que saem correndo, assim, tipo, do nada ele aparece correndo do lado. Ou aparece no espelho. Eu esqueci de uma cutscene do Fatal Frame, cara, que tá o maluco andando, beleza, no corredor, bem pimpão, aí, de repente, uma mão no ombro dele, aí todo aquele clima louco, aí o cara vira, não tem nada, sabe? Tipo, cara, Fatal Frame é uma desgraça. Tem uma cena muito boa, uma cutscene muito boa no Fatal Frame 2, que estão as duas irmãs andando juntas. Então mostra o close em uma delas e uma mão no ombro dela. Ela vai e coloca a mão, a mão em cima dessa mão, fazendo carinho, né? Achando que é irmã. Da irmã passa do lado dela. Ela olha apavorada pra trás e não tem nada. Foi a cena que eu acabei de descrever. É, foi essa, né? Só que eram as duas meninas. Cara, é muito foda. Tem umas cenas muito boas. Ô, Léo. Dada. Diga. Pessoal, de modo geral, eu mandei pra vocês agora aí uma imagem que eu achei dos vampiros da Hora do Espanto, da primeira vez. Ah, que eu... essa imagem é muito foda, cara. Cara, eu sempre achei esse filme engraçado, nunca achei... Não é esse que teve refilmagem com o Johnny Depp? Eu acho que teve refilmagem desse filme, né? Mas eu não vi, cara. É novo, até. Eu sempre achei esse filme muito engraçado. Mas enfim, na época que eu assisti, eu era criança, eu era adolescente, cara, ficava apavorado com essa... Não, mesmo quando eu vi pela primeira vez, eu sempre achei o estilo dele muito engraçado. Aquele velhinho que decadente, que fazia programa de terror de madrugada. Aí ele se caga de medo na hora. Mas aqui, Léo, complementando a linha filmes de fantasmas e não sei mais o que, alguém aqui já assistiu o filme Espíritos? Sim. Acabei de mandar aqui agora. Aquele, não é? É um aquele... filme, cara, é um filme asiático, cara. Cara, é lá da Indonésia. Acho que é tailandês. É tailandês, tanto que a direção é do... Dada, leia o nome do diretor. Não, melhor ainda. King, leia o nome do diretor. Peraí, o King quer falar uma coisa aqui. Fala aí, King, o que, é que você quer? Eu tenho medo de mal. Medo de quem? Não, peraí, eu tenho que reprogramar ele aqui, peraí. King tá com defeito. King, fala. Olá, King, do que você tem medo? Eu tenho medo de Wall-E. Ah, tá. Ah, Wall-E. Mas você é um abismo. E por favor, fala o nome do diretor de Espíritos. Vamos, King. Não sei. Filho da puta. Fica no então, mundo, King. Léo. Ô, Inferno, pede pro King falar o nome do ator lá, o Echo, que foi contratado pra ser vilão no Thor. Quem foi contratado pra ser vilão no Thor? Nem eu sei. Aquele negão lá que fez a série Oz e era o Echo da série Lost? Não sei, qual é o nome dele? Puta merda, velho. Fala, deixa eu ver. Foda-se ele, vamos voltar ao que é assustador. Deixa eu te perguntar pra vocês. Atividade paranormal, alguém assistiu? Não, peraí. Ele chega de. Cheguei, pé na porta. Ele tá pensando, né, ele cara, pega cara, o ônibus lotado e ele vai. Vocês assistiram Espíritos? Que o Creed perguntou? Quem assistiu? Eu tô tentando entrar no link e não tô conseguindo. Eu não lembro de ter assistido. Ah, essa é a internet de pobre. Foda-se você. Inferno e Dada, vocês assistiram? Não. Cara, tô tentando ver. Esse filme basicamente é o seguinte: tem um sujeito, mostra o sujeito tocando lá a vidinha de merda dele. E ele tem a namoradinha, ele é um fotógrafo. Exato. Ele tá com uns problemas meio esquisitos. Ele tá com uns. Durante o filme você vai vendo isso. Ele tá com umas dores nas costas, dor no ombro, uns aumentos de peso meio estranho. Bom, conforme vai passando o filme, pessoas que estudaram com ele vão morrendo, elas vão se matando. E algumas coisas vão acontecendo que levam ele a achar estranho e investigar. Mas peraí, Léo, rapidinho. Léo, tem que lembrar que as fotos, todas as fotos que ele vai tirando, que ele vai fotografando, né? Sempre aparece uma imagem de alguma coisa, de alguém que não estava ali na hora que ele fotografou, depois que ele revelava. Eu ia dizer isso até o senhor mal educadamente me interromper. Na verdade, quem citou o filme foi eu, quem me interrompeu foi o... Então vamos lá, vai, conta o filme, desgraçado. Não quero mais, tô de mal. O sujeito começa a achar estranho, porque ele começa a tirar fotos e aparecem umas coisas estranhas nas fotos. E ele começa a investigar, ele é a namorada. Aí você descobre que quando ele tava na faculdade, tinha uma menininha que ele ficou amiguinho e gostava dele. Só que teve um momento em que ele e supostos amigos dele se fecharam numa sala lá de química, esses amigos curraram a menina. E ele, como ele queria ser um dos caras legais, ele não só não impediu, como ele fotografou. E a menina enxergou uma traição imensa e se matou. Passo. Esses caras que foram morrendo, que foram se matando, são esses caras que curraram ela. Vai passando o filme, no final do filme, o que acontece? A namorada dele começa a tirar fotos do quarto dele vê a menina. Ela olha a foto, tem a menina apontando pro armário. Ela vai no armário e acha essas fotos do estupro. Aí vai, dá uma merda tremenda e tal. termina com o cara. Aí no finalzinho, ele olha, assim, ele para, ele pensa, daí ele olha pro espelho e tira uma foto dele no espelho. A porra do fantasma tá montada no ombro dele. Caralho, velho, eu ripiei agora de novo, cara. Por isso que ele tem dor nas costas. Por isso que quando ele vai se pesar, ele pescoço, tá com 100 quilos. Aí o que acontece? Ele vai tentar se matar. Só que ele não morre. Ele fica todo fudido. 10 namoradinhas. Acho que ele vai parar no hospital psiquiátrico, né, Cris? Ah, bicho, assim, ele enlouquece, né? Eu algo sei que no final ele não morre. A piranha, a namorada dele, vai visitar e tá lá o fantasma firme e forte montado no ombro dele, cara, de cavalinho. Porra, caralho. Esse filme é foda. O filme é foda, cara. Você ia falar do... Eu nunca vou ver esse filme, cara. Assiste, Moe! Não, nunca, cara, não. Boa, eu também não vou, não. Eu também não vou, não, cara. Cara, aquela foto que eu mandei pra vocês ali, que é do filme. Os outros assisti, Assisti no cinema ainda. Que é do filme, eu já me fiquei cagado, eu tenho medo dessas coisas. Ih, cara, imagina se eu vou ver essa merda. Eu tenho um ataque do coração. Você ia falar do Atividade Paranormal. Cara, Atividade Paranormal é um dos filmes que eu mais gosto, que eu nunca assisti. Entendeu? Nunca assisti, cara. Eu não tenho coragem de assistir essa porra, cara. Nem o primeiro, assim? Não assisti nenhum, cara. Cara, o primeiro. Eu sei a história mais ou menos. E eu sei que o terceiro. Eu sei que o primeiro é com uma menina, o segundo é com outra, e o terceiro explica quem são elas, que elas são irmãs, e conta um pouco da história. Mas eu não assisti, não, cara. Eu não consigo, eu tenho medo dessa porra. Eu vi só o primeiro. Não consigo. Cara, só o primeiro Atividade Paranormal. É, cara, eu vi o primeiro, mas eu vi porque tava de galera, assim, sabe, cara? E, tipo, dizem que o terceiro é mais punk, cara. Cara, eu achei o primeiro muito punk, cara. E tá me dando medo de novo agora. Não, eu não vou. Puta, cara. Ah, voltou aquele clima do podcast. Vamos fazer piada, vai. Não, cara, porque o final do filme é muito perturbador, cara. O final, não, final, não, não final, conta, não. Que a guria desce o sarrafo, a faca em todo mundo. Depois no final tu sabe disso, ela mata o marido dela com... Quer dizer, não é ela, né? O espírito que tá na casa mata o marido dela. E assim, como eles filmam o quarto, né? Que o cara botou lá as câmeras, mostra o contador ali das horas, né, cara? E assim, e sabe quando alguém tá tipo sentado e batendo as costas na parede? Fica tipo com as pernas cruzadas assim, fica batendo as costas na parede? Sim. Sim, pois é, ela fica fazendo isso e aí acelera a fita, tipo, por horas, assim, horas. E os caras, aí dá algumas pausas, por exemplo, dá uma pausa na hora do telefone tocando 1000 vezes. Aí cai na secretária, o pessoal que ligou vê que ninguém atende, aí eles ficam preocupados, chama a polícia pra entrar na casa e a guria continua assim, ela tá com a faca na mão, se não me engano, no final. Aí chega o policial, ela tá assim ainda, tá ligado? E aí na hora que o policial chega, tipo, o bicho sai dela. Ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe que ela matou o cara, ela não sabe que tudo que aconteceu, entendeu? Cara, não, é a Atividade Paranormal que tu tá falando, não é? Isso. Eu fui pesquisar aqui o nome do ator aqui, do Thor, e viajei. É, desculpa, amor. Não, tudo bem. O filme então, é apavorante. É um demônio isso, não é, cara? Que isso. Não é meio assim um fantasma. É um demônio mesmo. É um demônio que tá ali na casa, né? Não é bem na casa, o problema é com a guria, tá ligado? Isso na Atividade Paranormal 3? Não, o primeiro, que foi o único que eu vi. Primeiro? Caralho, eu não lembro mais, enfim. Cara, memória é uma merda. O Inferno quer falar também. Não, peraí, ô Moe. Oi. Será que esse demônio tá atrás de você nesse exato momento? Não, cara, não tá. Por que você não olha pra ter certeza? Não, eu sou cristão, cara, não tenho medo disso. Ah, você não tem problema com o demônio. Mas com fantasmas você tem, não tem nenhum. É, aí é diferente. Não, fantasma não tem também, acabei de olhar pra trás. Mas quem é cristão crê em Deus, crê no diabo também, pô. Sim, então, cara, eu não falei que eu não creio, eu disse que eu não tenho medo. Ô Moe, você tá sentado? Ô Moe, você tá sentado gravando? Sim. Tá? Atrás de você não tem nada, né? Não. Ah, tá. Embaixo, perto do seu pé, não tem nada também. Eu tô com os pés cruzados em cima da cadeira. Fantástico. Eu imagino isso. Com a benta do lado do padre Marcelo Benzeu. Até porque o único demônio que chega por trás do morro sou eu, tá? E depois de uma ou duas taças de vinho, tá? É, também não é seco, não. Tem que tomar, cinema. É, mas tá, eu imaginava que o Moe estivesse sentado dessa forma, porque eu tô também. Cara, mas são duas meninas mesmo. Vocês estão me surpreendendo. Oi, Alberto, você quer falar de um filme? Deixa eu falar um negócio pro Mo. Mo, eu duvido você. O espelho do banheiro é como? É aquele que abre e fecha? Meu quê? Espelho do banheiro? É, não, ele é pronto, digamos assim. Tipo, ele é fixo, ele é fixo. É fixo. Ah, tá. Alguém de vocês tem esse espelho que abre e fecha? Eu coloca... tenho. Duvido você, depois do podcast, ou sei lá, abrir ele. E a hora que você fechar, você vê alguém atrás de você, cara. Cena clássica. Eu óbvio que eu vou fazer isso com todas as luzes da casa acesa, até da área de serviço. Ele vai fazer. Não, e detalhe, ele vai fazer com a Arlequina no colo, né? E porque ele mora sozinho, né? Cara, gato, ó, gato, vocês já devem ter visto. Você tá de bobeira com um gato perto de você, certo? O gato tá lá cuidando dos assuntos dele. Daí o gato olha pra um ponto onde não tem nada. Caralho. E começa a miar e a chiar. Mas, Léo, isso não é só com gato, não, cara. Cachorro também faz isso, cara. Dizem que é bicho, assim, cara. É mais sensível a esse tipo de coisa, cara. Tem conexão. Bicho, criança. É, cara. Criança é apavorante também, cara. Vou dizer pra vocês. Eu tenho medo de criança, cara. Sei lá. Não, por que você não tem medo, amor? Peraí. Antes da gente falar de criança, que realmente é uma coisa assustadora, Inferno, fale do filme. A paternidade é horrível, né? Dá muito medo, né? Fico muito com medo quando sua namorada fala, eu tô grávida. Não, você se caga. Mas o Inferno ia falar de... Bruxa de Blair. Tan, tan, tan. Eu me encaixo assustador assim, cara? Cara, é... Introduziu um novo gênero, né, cara? É, não é bem um novo gênero, não, mas... O mockumentary, né, cara? É... Ele... Engraçado que o lance do Bruxa de Blair, que a gente ficou muito tempo sem saber se era verdade ou não, né? A gente ficou, ficou aquela pulga atrás da orelha. E, cara, ele é muito... Quando eles estão na barraca, isso dá um cagaço, porque eu já passei por situação assim de acampar, enquanto o pessoal estava se divertindo, eu tava com o cu na mão, porque você vê as sombras, cara, do outro lado da barraca, entendeu? É um negócio assustador pra caralho. Acampamento é um negócio assustador. Quem tá fazendo barulho de fundo, cara? É, cara, alguém fez uma respiração muito, muito bizarra agora. Cara. Fui eu. O Creed te comprovou, né? O barulho que vocês ouviram foram eu abrindo o pote do pavê, tá? Então não se preocupe, não foi nada assustador, não. Ai, pavê do bem, pavê é legal. Pavê do bem. Cara, bonzão, cara. Eu vou dizer acho que o que dá. Eu nunca vi Bruxa de Blair. Também nunca vi. O que dá medo nesses filmes é que, como esse estilo mockumentary, cara, tipo assim, é aquela filmagem amadora, parece que aconteceu mesmo, né, cara? É, passa muita veracidade, né, cara? É, cara, tu te... Aquela câmera tremida, tipo, Cidade Alerta, assim. Tu te imagina naquela situação, cara, acho que isso é que dá mais medo, sabe, cara? E eles na barraca, é aquilo, barraca é uma coisa extremamente frágil, mas é só aquilo que eles têm pra se proteger. Aí o cara fica lá dentro da barraca com aquele medo e a lanterna na cara, assim, caralho, aquilo deu... Assim, Como é que é o filme? Pode contar. Eu não vou ver mesmo. É um grupo de jovens que vai acampar. Aí eles vão acampar perto de um pântano. Nesse pântano aconteceram alguns assassinatos. E eles têm a impressão de que o psicopata que nunca foi encontrado, o psicopata que matou as pessoas, está lá. Está atrás deles. É, o filme todo. Tipo, os assassinatos acontecem, tipo assim. Mas assim, o filme não mostra... Pra entender que o cara ainda tá vivo, então. Exatamente. Não foi, tipo, 200 anos atrás. Não. É um thriller psicológico, entendeu? Então ele trabalha com isso, com aquela sensação de que a qualquer momento vai aparecer um Jason, alguma coisa assim, entendeu? É isso que dá uma agonia no filme inteiro. Você fica... Agora vai. Mas nunca vai, entendeu? É isso que te prende atenção. Então isso dá um certo cagaço. Mas no final do filme... Não, no final do filme... O cara não aparece. Mas as pessoas vão morrendo? O cara morre de medo, né? Acho que não, cara. Agora eu não tô lembrado. Acho que ele morre. Tu falou que ia acampar, né? E ficava com medo da sombra. Não, assim, Eu fui acampar uma vez, né? A gente foi pra Ilha Grande, que é aqui no litoral do Rio. E cara, é muito assustador, cara. Acampar é uma coisa muito bizarra, né, cara? Principalmente se tu for pro acampamento, tipo, O old school mesmo, de verdade, assim, com cheio de árvore em volta, cheio de... Aham, é, não é tipo camping, que é tipo um gramadinho, sabe? Assim. Não é tipo campus party, assim. Não, eu quero... Cara, é um camping old school, né, cara? Eu fui acampar com um monte de cachaceiro e maconheiro, cara. Os caras, porra, lá no acampamento que os caras, a gente viu que não tinha comida suficiente. Todos os clichês de filme de terror, né? O maconheiro, né? Tinha o negão e o japonês e a mina gostosa, né? O negão é o primeiro que mora. Cara, você vai acampar, você tem que levar um casal de namorados, um negro, um maconheiro, essa galera que você sabe que vai morrer tudo antes de você, cara. Você tem tempo pra se mandar. Então, ô Inferno, eu fui na tribo onde eu vivo, né? Aqui na Terra Selvagem. Ele é índio, né? Na tribo aqui da Uanos, né? Boa. Cara, Dadaúja. Cara, meus parabéns. Dá sem créditos pra ele. Caralho, Dadá com preparo, velho, é o Batman, velho. Não é mais o Joker, ele é o Batman. O Joker com preparo vira o Batman. Manda lá, Joca, continua. Vira o Robin, né? O Joker com preparo vira o Robin. Selvagem, vira o que, King? Dadá, eu tenho medo de você. Cara, tem que porra nenhuma, você é um robô, cala a boca. O King tem medo de alguém, cara. E tem meio que bilhete aí o programa dele. Então, aqui na Terra Selvagem, que não tem sinal de internet direito que presta, enfim. Eu ia caçar com meus tios e meu pai. O que foi, velho? Foi lá que você perdeu a virgindade, não foi? Mas que filho da puta! É, que fiquei com meu pai e com meus tios, caralho. Ai, Cris, fala! É tudo em família. Cala a boca, inferno, porra! Vai ter pra teu pai, o Batman tem que bamponha aqui pro Batman. Caralho, 2 horas de podcast, cala a boca, inferno. Fala aí, Cris. Isso dá medo na Ana. Mana tem medo de 2 horas de podcast. Cala a boca, cara. Eu tenho medo da Ana depois que o Cintaralho vindo reclamar que a porra do podcast é medo. Fala, Cris. Cala a boca, Léo, deixa eu falar então, porra. Cala a boca! Calem a boca! Experiência sexual, fala. Então, velho, aí a gente foi... Caralho, Azaghal, põe no mute, por favor, Creed, vai. Então, aí fui aqui caçar com meu pai e meus filhos aqui na Terra Selvagem, caçar tatu. Cara, fala que você tirar a inferno da conversa, peraí. Eu tava no mute até agora, cara. Vai, faz piadinha com o buraco, vai, que buraco. Muito bom, não vou fazer. Vou caçar, vai. Então, vai, escuta só, essa aqui é pro Sorg, dedica ao Sorg. Aí os cachorros, eles encovam o tatu, igual a gente fala aqui, né, na Terra Selvagem. Eles encontram o local onde o tatu, o buraco do tatu... Cachorros, assim, 3, 4, 5 cachorros ficam latindo lá no local longínquo à noite, tudo escuro e só estrelas no céu brilhando e aquele breu total. De repente, você com a lanterna, pra você se guiar num local assim, tem que estar com uma lanterna pra isso, lógico, né? Senão tu morre. Eu viro a lanterna pra trás, adivinha o que eu encontro, inferno? Não, eu encontro 2 pares de olhos fumegando, velho. 2 pares? Era um lobo guará, bicho. É, um lobo geneticamente alterado, né? Um lobo com 4 olhos? Ok, eram 2 lobos guarás, tá. Eu falei com 2 pares de olhos? Você falou 2 pares. Caralho, viajei, cara. Foram 2 olhos. Eu tô nervoso, eu tô lembrando disso. 2 pares de olhos, eu ia cagar, hein? Era o Sork, né? Era o lobo dos Simpsons, né? Lá. Passou na usina lá do Sr. Burns. Então, bicho, era um lobo guará, velho, com aqueles 2 olhos amarelos assim. Uhum. O lobo dele brilha muito, né, cara? É muito estranho. Você já viu isso? Já vi lobo à noite, assim, só em foto, né? Não pessoalmente. Mas parece olho de gato, só que é maior, né? Então ele brilha mais. Todo animal noturno tem a córnea muito reflexiva, então uhum. Eles brilham bastante. Então, Léo, só que o bicho é muito grande, ele deve ser quase o dobro de um cachorro razoável, assim. E aquela... Fico parado, olhando, aí eu travei, né? Fiquei quieto na minha, de repente ele virou o rosto, foi embora, não me atacou, graças a Deus. Tô aqui lindo inteiro pra poder alegrar a vida de vocês. Ele virou de costas e o lobo atacou, né? Lobo montou. Eu gostei de estar vivo aqui no humanos. Cara, o Dadá tá sem... sensacional hoje, velho. Então, ele tá tipo o Tony Stark nos Vingadores, né? Uma atrás da outra. É, uma atrás da outra. Ô, galera, já tem mais de uma hora aí de podcast, já falou merda pra caralho. Eu acabei de perceber que a gente pode voltar nesse tema. Não. Que é da Sean. O Mo vai adorar voltar nesse tema. Vamos fazer de dia. Puta merda. Ô, Mo, você tá no teu quarto? Não. Teu quarto tá apagado agora? Sim. Você vai ter que andar até ele no escuro? Não. Animação do Mo, velho. Não é animação, é medo, não é... Não é melhor dar uma sacada embaixo da cama antes de dormir? Não, tem uma outra cama embaixo. A cuca tá lá. Dentro do guarda-roupa também tá tranquilo, né? O guarda-roupa tá cheio de gibi e roupa. Tem certeza que é só de roupa? Tenho, El. Você não vai acordar. Não é melhor dar uma olhada lá se não tem uma menininha lá dentro? Ou algo do gênero? Eu não, é o contrário. É as mulheres que não gostam de mim, cara. Mas... E podia ter, mano, uma mulher dentro do armário, não ia ter problema. Podia ser a Samara, né, cara? Podia, cara, tapa o rosto dela, de boa. Ah, mas se tivesse a Samara lá, o Mo dá um prato, ela que vai sair correndo dele, vai voltar pra TV. Cara, eu vi uma tirinha... Dada, ele vai querer fazer spank na Samara. Caralho. Porra, Mo, foi foda, cara, porra. É a mais barata que o Mo conseguiu, né? Liga, assiste o vídeo. Caralho, ela vem 7 dias, legal, né? Oi, Fernanda, aquele post que tu botou no rascunho, tu vai botar aquilo no ar, cara? Vou, cara. Nossa, sacanagem, velho. Vou até ver agora, fiquei com medo. Bom, enquanto o Moi vê o post que ele tem medo de falar da pessoa dele, vamos considerações finais, galera. Como eu disse, a gente pode até pensar em voltar, porque, puta, isso aí dá assunto pra cacete, cara. Mas, vai lá, Cridoca, considerações finais e, se quiser, mais alguma coisa que deixa você apavoradinho. Não, é uma situação engraçada que aconteceu com um colega meu de quarto. Caralho, lá vem a história do Creed, não, mano. A última que eu vou ficar aqui, velho. Não, inferno. Não vai pro ar, tá? Não tô falando sério? Não, tá bom, tá bom. O que tem nesse post? Nem o título e nem a foto, velho. É o nome do lá, né, velho? Da garota dele, tudo é foda, cara. Beleza? Tá bom, tá beleza. Eu vou deletar. Eu tô te pedindo na boa. Eu vou deletar, cara, na boa. Vai, irmão, devolve o esporro de hoje, cara. Seja homem. Eu não guardo o Ele pediu com educação. Ele pediu com educação. Tá bom, para de mexer entre vocês dois. Creed, continue. O que tem nesse post? Porra, vai lá e vê o post antes da net, cara. Deixa o Creed falar, meia-noite 15 já, caralho. Vai. Beleza. Essa aqui vai pra você, amor, que tem medo de barata. Caralho, eu não tenho medo de barata, pô. Aí todo mundo encheu o saco agora dizer que eu tenho medo de barata. Muito obrigado, querido. Cred. Olha quem falou isso pra você, porra. Eu disse, cara, eu disse, eu não tenho medo, eu tenho nojo. É diferente. Ah, vai fazer um. Vai espancar a bunda da barata, vai, amor. Compra de pau. Galera, pelo amor de Deus, vai, Cred. Para de gritar, Léo, porra. Então, Mo, eu desse mesmo quarto aí do erê assassino que puxou meu edredom, eu me tinha. Caralho. Ele consegue transformar uma coisa de medo em engraçado. Uma coisa agora é uma coisa engraçada. Não, tu não viu nada. Aí a gente tá falando de fobia e tal, não sei o quê. Eu dividi esse quarto com um amigo meu e ele também era um Pink Lantern e tudo. Nossa, que viadagem. Era viadagem. Aí num belo dia, né, eu tava lá no quarto vendo televisão, jogando Zelda Wind Waker no GameCube. Como é que fala GameCube, Léo? Então. Aí de repente foi um grito no banheiro. Como é que fala o quê? GameCube. Como é que fala em inglês leonórdico, harviano? GameCube. Game Cable. Game Cable. Tá bom, chega. Aí eu tava lá tranquilo jogando Zelda e isso tem um grito no banheiro assim, assustador. Eu joguei o controle. Sério, foi uma coisa assim. Corri pro banheiro, cheguei lá, tava ele em cima da privada, com a tampa abaixada, sobre a privada e gritando. Aí eu falei, o que foi? Aí ele, uma barata! Aí eu peguei e falei assim, peraí que eu vou te ajudar. Voltei pro quarto, peguei uma cadeira, botei do lado dele, subi na cadeira e fiquei gritando junto com ele. Puta merda. Era isso? Foi de sacanagem, porra. Ah, tá. configurações finais? Sim. Um caso, se você quiser também. Mais um. E o quê? E mais um caso assustador, se você tem direito também. Tá. Se eu tiro a Arlequina da minha bolsa. Da sua bunda? Coitado da gata. Ele sentou no gato, né? Não, virou The Boy agora, botou o hamster no cu. Ele faz aquele negócio que o Anubis falou lá do. Como é que é do? Flurry. Sim, Flurry. Ele confunde que é com animalismo, né? Ele foi defender hoje ainda lá, tu chegou a ver? Eu vi o comentário. Doente, né, cara? Quando a gente falou do fardado, ele falou: ah, eu vou perguntar como é que é certo pro cara lá do Amazing Fantasy. Mas fala aí, Joker. Cara, deixa eu pensar aqui. Quando era moleque, eu falei, né, eu via muita coisa e ouvia muita coisa. Imagina a cabeça do Dadá quando ele era criança, cara. As vozes na cabeça. Eu não tive vozes, assim, mas eu me cansei um pouco de fantasma. Eu não sei o que é até hoje, mas eu, quando eu ia dormir, eu ouvia uns barulhos na sala, né? Eram seus pais transando, porra. Não era, cara. Não era, perguntei pra eles, né? Não é, porque assim, nessa época eu era assim, era, sei lá, eu ouvia muita coisa. Então, eu dormia no mesmo quarto dos meus pais. Que pata foda, filho da puta, né, cara? Olha só, é por isso que ele sabe que não era os pais transando. Filho da puta, veja você. Sabe quando você chega no quarto do pai, eu tive um pesadelo, eu posso dormir com vocês? É mais ou menos isso, só que eu não avisava, eu chegava lá todo dia e dormia e acabou. E então eu ouvia uns barulhos na sala. E o cara me cagava de medo, assim. Sabe essas crianças que tá um puta calor, mas fica embaixo da coberta, assim, escorrendo de suor? Era eu. Só uma coisa, Dada, um segundo mesmo. Porque todos nós sabemos, quando crianças, que nossos cobertores são nossas muralhas impenetráveis. É radioativo, tudo, né? Melhor coisa pra toda criança é isso, cara. Você se cobre e estou seguro das agruras do mundo. Até hoje eu tenho isso. Mas vai lá, Dada, continua. Né? Então eu ouvia, cara, as coisas lá na sala, assim. O que era, eu não sei. Mas era que foda isso. Eu tinha uma relação, eu tinha uns brinquedos, uns bonecos da Marvel, assim. Tudo estatueta azul, laranja. Talvez alguém até se lembre disso. E alguém colocou na minha cabeça que o bonequinho do Duende Verde, que era vermelho, não era nem roxo nem verde, era vermelho. Era vermelho. O Hulk era laranja, eu acho, e o Visão era todo verde. Então alguém colocou na minha cabeça que aquilo ali, ele saía andando à noite, né? Porra, Toy Story do mal. Toy Story, Não, não é Toy Story, é Mestre dos Brinquedos, né? Vocês lembram desse filme, Mestre dos Brinquedos? Tá, tudo bem. E aí é o seguinte, aí alguém colocou na minha cabeça. Eu sei que eu comecei a ficar com sono, aí eu comecei a ignorar, tá ligado? Eu pensei que era alguém me chamando, assim. Eu acabei dormindo. Eu sei que no dia seguinte eu taquei aquele boneco muito longe, cara. Eu fui na rua e taquei aquele boneco. Tocou fogo nele, né? Não, eu tacar fogo, acabou ele sair correndo atrás de mim. Aí eu peguei e joguei, cara, e caiu no bueiro. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, caralho, que idiota que eu sou, cara. O boneco tava lá, normal, eu fui lá e joguei fora. Hoje eu me arrependo, cara, de ter jogado o bonequinho do Duende Verde fora. Eu era uma criança idiota. Parabéns. Eu tinha aqui o brinquedo assassino, né? Parabéns. Cara, olha... Duende, o brinquedo assassino. Pois deixa eu perguntar pra vocês, quem tem irmã? Eu. Ô Léo, você, não sei, você dormiu no mesmo quarto que ela, com as bonecas dela? Até hoje. Não, eu trouxe todas as bonecas pra casa, né? Você nunca teve uma boneca dela que você achou que poderia sair andando à noite, cara? E tem umas bonecas muito feias, né? Eu nunca tive problema com isso, velho. Você comia as bonecas, sua irmã? Mas é um brincalhão. Ele começou a paixão dele por mulher de plástico, né? Eu nunca tive problema com isso, não, cara. Assim, antes que eu me esqueça, vai tomar no seu cu, tá, seu filho da puta? Morre. Não, só as configurações finais. Vai, fala. Queria mandar um abraço pro Segui, que a gente encontrou ele lá na Bienal do Livro lá, cara. Um abraço pra ele, gente boa pra caramba. Vai chupar o pau do cara, vai. O pau tatuado dele. Se você fizer uma tatuagem do Rocket Raccoon, você vira um BD honorário, tá? Não, tu vira o dono do blog. Cara, vocês viram que a última moda é fazer tatuagem anal? Cara, puta, nem vou falar nisso que vai dar assunto pra caralho. Depois o podcast é certo, né? O podcast de medo, né? É verdade. Sério, cara, a mulher fez um tatu no esfíncter dela, velho. Guarda essa história assustadora pra suas considerações finais. Vocês viram a situação que eu criei, que o Léo fez? Né? Tatuagem anal. Não, não fala isso que vai dar assunto pra caralho. Puta, tá foda hoje, cara. Vai, mãe, pelo amor de Deus, fala porra da sua configuração final. Cara, um filme que todo mundo fica com medo e nego tem medo de... Primeiro que eu acho que ter medo de palhaço é coisa idiota, cara. Não sei como é que tem gente que tem medo de palhaço. E tem aquele filme Witch, cara, A Coisa, vocês lembram desse filme? Sim. Cara, alguém sentia medo com aquele filme, cara? Porque eu vi nego morrendo de medo, que ai, não posso ver Witch, ai, Witch, não sei o quê. Eu fui ver, cara, no YouTube uns trechos do filme, botei best scenes, né? Como é que é? Como é que fala, Léo? Como é que seria best scenes? Best scenes. Não, best scenes. É, best scenes, exato. Best, na verdade, é best scenes. Best scenes. E, cara, tipo, nada demais, sabe, cara? Então, não tenho medo de ir a coisa, pessoas do mundo. É isso aí que eu queria falar só. Inferno, por favor, fale da tatuagem no cu se quiser e suas configurações finais. Cara, os clássicos do terror nunca me deram medo, assim. Sexta-feira 13 eu sempre achei chato. Eu não consegui entender como é que aquele cara totalmente lesado consegue correr mais rápido que uma garotinha de 20 anos. Sexta-feira 13, parte 97, né? Porra, o Kruger... O segredo, Inferno, é que ele não corre, ele anda. Tá, mas... De repente ele se teleporta pra trás dela e mata. É, cara. Não, cara, é devagar não, e sempre, cara. É devagar e sempre. Nem o Bolt consegue escapar dele, né? Correndo de T-Core. Não dá, cara. É muito chato. Kruger também, sempre achei uma coisa meio idiota. Nunca vi graça nisso. O filme nisso. Dos dois foi engraçado, cara. É tão ruim que chega a ser engraçado. É muito engraçado, cara. Uma das melhores comédias que eu já vi. Agora, um filme recente que deu medo foi Hack. Sim, o Sog é putinho desse filme. Se ele tivesse aqui, provavelmente ele ia falar desse filme. É muito mas bom. Mas o Hack 2 deu medo, não porque é bom, porque é uma bosta mesmo. Não, eu só vi um, o 2 eu não vi. Eu só vi um também. Não vejam. O Sog quase conseguiu o divórcio com a mulher dele por causa do Hack. E filme de terror hoje em dia tá muito fraco. Witch King quer dar as configurações finais dele. Witch King, configurações finais. Ele tem medo do Windows. Eu vou cantar uma music. Ele música. Quer cantar uma música. Vou ter que reprogramar você, King. Sério, o que você vai cantar, King? Vai. Eu sou o King, sou muito bom. Eu faço post, escrevo de montão. Tá, bosta. Obrigado, King. Trabalho é fantástico. Trabalha post, por favor. Trabalha na prefeitura, faz post, né, de bus. Exato. O Inferno, o King é primo daquele robô Ed, né? Ele é o robô Ed melhorado. Lixo do Alt. Faço poste. Galera, vocês já ouviram falar em paralisia noturna? Não. Paralisia noturna é um processo que acontece com a tua cabeça, que assim, não é isso, mas colocando em linhas bem gerais, é como se fosse o contrário, é meio que o inverso do sonho lúcido. Nossa, velho. Não sei nem que é sonho lúcido, cara. Minha cabeça tá doendo. Não sabe o Dadada tá convulsionando. Ele tá no chão, né? Eu tô na piada do Pat do Witch King ainda depois, né? Cara, sonho lúcido é você no sonho se dar conta que você tá sonhando, mas não acordar. É isso. Ah, tá. Eu já tive isso. Eu tenho isso muitas vezes. Tá, mas o que ele tava querendo dizer era outra coisa. Assim, que era. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte. A paralisia noturna é meio que o contrário disso. O contrário não, mas é algo diferente. É o corpo, é como se o corpo continuasse dormindo e você estivesse desperto. Ah, cara, eu já vi um conto muito bom sobre isso na TV uma vez. Então, se liga, o que acontece? Conto do Marcelinho, né? Nossa, cara, você escreve muito mal, cara. O que acontece com a sua cabeça? Primeiro, você tá completamente paralisado, você não se move. Segundo, você alucina. Você ouve vozes nítidas falando com você. E eu acabei de ouvir. Às vezes, piados. Puta que pariu, vou te dar uma chinelada, desgraçada. É daí. Pronto. Então, não, eu falo isso, mas não vou dar chinelada. É que quando eu levanto o tom de voz, ela vai... Não bate na folhequina. King, cala a boca. Cada um com seu bichinho. Então, o que acontece na paralisia noturna? Você, primeiro, você fica completamente paralisado. Você não se mexe, você não consegue sentir. Segundo, você alucina. Você ouve vozes e você enxerga coisa. Caralho. Terceiro, é agoniante, porque você tá paralisado, ouvindo coisas e, obviamente, não pode fazer nada. Tá indefeso. Mas é tipo cara, um sono, cara? Não, você tá totalmente desperto. Mas, imagina porra. Assim, você tá deitado, você não consegue mexer um músculo, mas você tá paralisado, tá paralisado. Você tá completamente desperto e consciente e você começa a ouvir vozes falando com você. Caralho. E talvez enxergando coisas também. Cara, eu tive isso duas vezes na minha vida. A primeira, caralho, eu me caguei nas calças. Aí a segunda eu saquei. Daí, apesar de ser muito apavorante, eu mantive a calma assim e falei, tá, já aconteceu. Nessa segunda vez eu já sabia mais ou menos o que era. Então eu falei, procurar no Google, né? É, fiquei. Não, a primeira vez eu imaginei que fosse um sonho esquisito. Mas depois eu descobri que foi. Mas cara, quando tu acorda, o que que acontece, cara? Não, o corpo desperta, tá normal. Caralho. Nada. E assim, eu tava deitado, virado pra. Felizmente, cara, eu tava virado pra parede. Então eu não vi. Só não viu nada. Não, eu só ouvi. Olha, mas tu morava sozinho nessa época? Não, morava na casa dos meus pais. Porque você não consegue nem falar, cara. Mas, então provavelmente eram eles falando, não era? Conversando? Não eram eles falando. Ah, tu escuta a voz mesmo? Você escuta, você. Bom, você alucina. Caralho, velho. Você não fica falando nada? É como se você estivesse dormindo, entendeu? É um sonho acontecendo entre uma linha tênue de você acordar ou dormir. A diferença é que, assim, é como se o corpo estivesse dormindo, porque você não controla nada, você tá completamente paralisado, só que a tua mente tá totalmente esperta, e você tá ciente do mundo real, entendeu? Caralho, dá uma história muito foda isso aí, cara. A mente acorda antes do corpo. Ô, Léo, esse conto que você viu, você deve ter visto até no medo, nesse medo blog que eu tava mandando os não, links. Não, eu acho que foi um episódio de Além da Imaginação, foi o cara que entrou no estado catatônico. As pessoas achavam que ele tinha morrido, só que ele não morreu. Então ele ouvia, ele conseguia perceber as pessoas em volta dele. Ele foi pro velório nesse estado, as pessoas em volta dele chorando, ele querendo mostrar que estava vivo. Acabou que ele foi pro... Cremado. Não, ele foi pro ML, né, fazer autópsia. Aí o pânico dele, porque o cara foi abrir ele, né, e ele morreu justamente quando o cara abriu o corpo dele. Foi aí que ele morreu. É sinistrão. Foi um episódio foda, assim. Eu acho que ele é da imaginação, então certeza. Como é que é o sono? Oi? Como é que é o nome do negócio? É sono. Se eu não me engano, é alucinação noturna. É alguma coisa assim. Eu não me recordo direitinho qual que é o nome. Mas você pode, inclusive, induzir isso, cara. E é aterrorizante, assim. É foda. Tem gente que vai querer induzir o sonho lúcido e induz isso no lugar e se fode. E se caga nas calças. Inferno. Tu falou sobre esse episódio aí, né, envolvendo morte, velório, caralho, é quatro. Aliás, aqui vai pro Dadá. Dadá, presta atenção. Ai, puta que pariu. Lá vem a história do Creed, cara. Vai, tá. Eu não vou dormir essa noite. Eu vou sonhar com essa porra à noite. Meu tio faleceu de câncer no pâncreas, né? Tá, já entendi. Por que da piada? Você vai falar do câncer no cu, é isso? Não, caralho, é sério, porra. É uma história que eu tinha sério, caralho. É que você não entendeu, cara. Eu não quero ouvir, eu tô com medo, cara. calma. Peraí, calma. Meu pai tá me chamando. Calma, sua piranha. Então, o que acontece? Na hora de enterrar o meu tio, aquela comoção toda, todo mundo lá no cemitério e tudo. Não, para, acredito. Tô sério, para. Calma, porra. Vai. Aí, merda, o que acontece? Eu tô vendo sonho lúcido no Wikipedia, eu tô ficando com medo. Não, sonho lúcido é legal, cara. Eu vou procurar paralisia noturna. Deve ser muito. Continua aí, Creed. Então, na hora de descer o caixão do meu tio pra cova, né? Eu tava lá ajudando a carregar o caixão dele e tudo mais. E tinha um saco preto no meio que sobre o túmulo, atrapalhando o procedimento. E o coveiro tava lá ajudando e tudo mais. Aí eu peguei e botei a mão no saco preto pra tirar lá de cima do túmulo. Quando eu ponho a mão no saco, eu sinto um volume estranho dentro do saco. Dentro do saco? Saco preto? Então, calma. Parece engraçado, eu tô falando engraçado pra amenizar a coisa. Aí quando eu viro, assim, uma etiqueta, tá escrito o nome do meu avô. Eram os ossos do meu avô que eles tinham colocado dentro de um saco preto pra poder ter espaço pra enterrar o meu tio, Dadá. Ah, mas isso é normal, cara. Depois de estar... Não, eu tinha enterrado, mas presta atenção. Numa hora... Não sabia, né, cara? Eu tô um pouco me fudendo pra isso. A questão é que, é, numa hora de comoção da família toda, né? Pô, o tio morreu de câncer. Todo mundo, assim, na merda. Aí você vê os restos mortais do pai dele, dos irmãos todos ali. Eu meio que, eu discretamente peguei esse saco preto com o crânio e os ossos do meu avô. Escondi com aquele local, assim, reservado pra ninguém mais da família ver aquilo, né? Ver aquele vacilo do coveiro, filho da puta. Pra poder prosseguir o enterro sem mais estresses, entendeu? Foi um troço chato que aconteceu. O King ficou com medo. O King, o que você quer falar, King? Eu só não me borrei porque não tenho bunda. Muito bom. Cara, o próximo podcast de medo, eu só vou participar se o King estiver junto, cara. Eu me sinto seguro com o alívio cômico dele. Então, cara, pra quem gosta de sentir medo, eu aconselho o blog que eu vou colocar no post, obviamente, eu vou colocar o link. Se vocês gostaram desse episódio, né? medob.blogspot.com.br, tem várias historinhas, tem umas creepypastas legais, tem fotinhas, histórias bacanas e assustadoras que fariam o Mo se cagar nas calças. Eu não vou acessar essa merda. Cara, a gente tem que falar mais desse assunto, velho. Porra, dá tudo pra caralho. Se deixasse, a gente ia louco. Tem que fazer como fala? Um crossovercast, cara, com isso daí. Dá muito assunto isso, cara. Dá muito assunto, mas, mesmo. Leitores, se vocês gostaram, digam aí. Daí a gente, quem cara. Sabe a gente tem um episódio 2, de repente. É, a gente convida o Corto pra participar. Isso vai ser não, tem que ser um episódio, tem que ser um podcast bom, inferno. Não dá. Olha só, cuspindo no prato que comeu, mas que engraçado. Ele gravou com o cara ontem e saiu de mimimi. Tomando seu. Nada, é sacanagem. Corta gente boa. Que a galera gosta de sacanear ele. Mas, leitores, eu digo o seguinte: se vocês querem ouvir o Mo se cagando que nem uma menininha no podcast pedindo pra gente mudar de assunto e não falar dessas coisas, e lembrar que ele agora tá indo pro quarto dele que tá todo escuro e provavelmente tem a menininha da foto que eu vou colocar no podcast também, com os olhos negros sangrando, esperando pela alma dele. Com dois pares de olhos. Exatamente. Por dois favor, digam aí nos comentários, comentem coisas apavorantes que fizeram você se cagar nas calças também. E acabou o podcast. Laranja, morango e banana. Você viu aquele gifzinho do bambolê, cara? É aquele tipo de coisa. Mais sutil, mais delicado. É que o Creed é foda, cara. Você viu na verdade, os mais fodas quem colocou foi o Creed mesmo. Ele colocou logo a mulher sentada na cara do sujeito lá, porra. Não, é que você não viu o que o Mo tinha posto. O Mo tinha posto a mulher que anda a língua no cu da outra. Sério? Porra, amor, caralho, não. Enfiou, fez a voltinha e trouxe o cocô na ponta da língua. Caralho. Sério? Vamos ser mais sutis, vamos. Uns polidense. Lembra aquele vídeo de polidense que eu mandei um tempo atrás? Esse tipo de coisa, entendeu? Léo. Oi. Você viu que a tua pronúncia leonótica pegou o termo, né? Quem ouviu isso uma vez e tá colocando em todos os posts de... O Witch King, óbvio. Cara, o cara faz 315 posts por dia. E todos eles faz menção à pronúncia leonórdica, fodeu. Né, King? Caralho. Te ferrou, né, cara? Tipo. Eu acho muito bom. Assim eles esquecem o dadaísmo e deixam em paz. Só eu que escrevo no blog. No blog. Ô, galera, foco, vai. Já que o Cris tá aí, fala. Vamos lá, vamos começar? Do que? Qual que é o tema? Desculpa aí. Do que, caralho? Vou falar do que, filha da puta? Da sua mãe. Minha mãe tá sempre boazinha em casa e inclusive fez um pavê pra mim que tá um fantástico. Fez um chandelle. É, seu gordo. um pavê tipo chandelle que ele come com Fanta maracujá. Ia falar Fanta maracujá combina com o croissant de queijo com presunto. Não, o crítico é um barato, né? Que ele come o chandelle e faz outro ao mesmo tempo. Comer chandelle cagando, né? Cara, é muito gordo, né, cara? É um ensino outro parte. Pô, é pra dar tempo de gravar o podcast, caralho. Ah, vamos falar do quê, caralho? Chandelle. É, vamos falar de chandelle. Que tute da Nestlé. De homem, não, Cris? Chandelle. Falar de doce. Ah, tá. Falou o cara que bebe puta merda que já é croissant. De queijo, presunto. É, o inferno. Tu tá desmoralizado pra falar de comida, cara. É. Ei, tenta ser moralista pra falar. Léo? Oi? Aqui, ó. Vamos falar que a Samsung terá que pagar 1 bilhão a Apple por quebra de patentes. E a fábrica de palitos curte falsa Gina no Facebook e até curte parceria. Pô, isso é bom, hein? Porra, aquela Gina mó desgastada, cara. Assim, o cara. Peraí, ô Grid, eu acho assim: o cara tá quieto, não tá sacaneando ninguém. E o senhor está sendo gratuito. Ai, ai. Ele não entendeu ainda, acho. Não, cara, ele tá falando da Gina do Facebook. Tá por fora, tá por fora. Inferno, então, mas o senhor tá sem moral pra falar da bichice alheia, viu? Pelo menos no que se trata de comes e bebes, né? Cara, a Fanta Maracujá não foi tão ruim, porque pra todos os efeitos você tava provando. O triste foi você falar que ela combina magicamente com o seu croissant. Pô, magicamente, né, cara? O problema é o magicamente. É. Magicamente. Ó, oh, viadagem. Vamos pensar, desgraçados. O que a gente vai gravar? Eu tinha sugerido fazer. Olha ele gaguejando, é a Fanta Maracujá, homem. Pina colada sem pina. É, puta merda. Eu tinha sugerido fazer. Nesse momento ele se arrependeu de ter mandado aquilo pra gente, né? Ele pensou. Cara, eu até. Vamos sacanear eternamente agora pelo croissant que combina magicamente. No post eu ia colocar a foto que o inferno mandou. Eu falei, então eu não vou, porque de repente tem qualquer elemento ali que, né? Que não, não, tinha não. Dele. Tinha não. Por via das dúvidas, acho que melhor não. Mas, tinha uma tatuagem na mão, né? Uma tatuagem de croissant de presunto com queijo. O cara é fã de presunto, de croissant. Se fosse um seguido a vida, já não podia colocar, ó, tá vendo? Inferno. O cara tem tatuagem no cu, cara. Fala. Como é que o Kenga pronuncia croissant no inglês Leonardo Corraviano? Peraí, deixa eu perguntar pra ele. Kenga, fala croissant. Cachorro, né? Croissant. Ih, fala direitinho, ó. Rapaz. Croissant. Ó, pra tu ver como ele é nojento, agora ele vai falar em francês. Croissant. Viu? Croissant. Merda. Meu croissant. Mademoiselle. Agora ele vai falar em árabe. Nossa. Justamente. Ele mudou de voz. De mulher ainda, né? Ele é. Sim, porque todos os árabes são mulheres, certo? Não sei. É foda. Ele é em árabe agora. King é foda. Vamos falar sobre medo. Nós vamos falar hoje sobre medo. Não quero falar sobre medo, não. Quero falar sobre coisa boa. Não tá. É 30 anos sem participar. Ele tá loucão agora. É. A minha cota de palavras não foi. Não passou o dia todo. Pra dar parabéns pelo banner novo do site. Pô, e aí, vocês gostaram, cara? Ou você tá uma bosta? Não, tá maneiro. Ah, peraí. Já fala. Desgraçado. Puta que pariu. Vocês quatro. E 70 por 200. Porra! Algum de vocês. Você esqueceu de mim. Você faz certinho, Ki. Vocês. Viu, Dadá? Bora, diga. 70 por 200. O inferno já desistiu. O inferno já é muito ele colocar a porra do cabeçalho. Puta merda. É, o melhor é esperar, é torcer pra ele colocar, daí a gente vai lá e edita. Pronto. Cara, podem começar assim. Vou lá jantar e já vem. Ah, deixa você. É capaz de ser voltante e não ter começado ainda, cara. É, não duvido, então eu já venho. Eu sou repórter de campo. Ô, Dada. Oi. Fala devagar que com essa voz tá difícil entender, cara. É que eu tô falando dentro de uma lata. Então, mas fala um pouco mais devagar que pra entender o que tu tá falando. Eu falo melhor que o Dada. É, Dada, seu áudio tá foda de entender mesmo, cara. Tá parecendo o Nat Milton. Agora vamos conhecer a identidade do Witch King. Não, né? Vamos agora mostrar pra vocês a verdadeira identidade do Witch King, né? É essa merda aí. E ele ainda é poliglota, né, cara? Ele faz mais línguas que você, Dadá. Ah, mas não é muito difícil. Eu sou um analfabeto em várias línguas. Que isso? Vai, vamos lá então, vai. E tu vai, ô, João, tu vai levar esse áudio pra Jovem Pan ouvir, né? Tá bom. Eu edito. Edição da edição, cara, pra levar pro caralho. Família, tem até a feira tua.